Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria pedir um favor aos aqui presentes, porque o pessoal que está online reclama que eles não ouvem as perguntas. Né? Eu gosto de perguntas que interrompam a aula, às vezes até ajuda alguma coisa que a gente esqueceu. Então vocês podem continuar fazendo perguntas mesmo na primeira parte, mas se alguém quiser fazer pergunta, vem até aqui e fale no microfone, tá bom? Não faça pergunta de onde você está. Não há problema nenhum, pode interromper quantas vezes for necessário, mas tem que ser aqui. Tá bem? Então, hoje eu queria entrar num outro tema, que é a da necessidade da associação entre pessoas interessadas no próprio desenvolvimento. Essa associação é um fenômeno natural que, por motivos totalmente antinaturais, acabou no Brasil. Quando eu dava aula no Rio de Janeiro, nós fizemos uma pesquisa entre intelectuais e artistas brasileiros que haviam entrado no cenário nacional na década de 30. E naquela época não havia, praticamente não havia ensino universitário, só tinha as faculdades de Direito e Medicina. E nós íamos perguntar para eles, aonde vocês aprenderam? Então, a resposta era sempre a mesma. Eu aprendi com os outros. Eu fiz amigos e nós conversávamos, debatíamos, trocávamos ideias, recebíamos sugestões e assim vai aprendendo. E um serve de modelo também para o outro. Isso é assim, a regra geral, não falhou um. Né? Então, mesmo aqueles que haviam estudado no exterior, eles davam mais importância a essa convivência do que ao ensino que tinham recebido lá. Se você pegar, por exemplo, Gilberto Freire estudou nos Estados Unidos, estudou com o antropólogo Franz Boas, mas o essencial da mentalidade dele foi formado no Brasil, no intercâmbio de ideias. Então, onde quer que você verifique um florescimento, né, literário, científico, filosófico, você vai ter esse fenômeno. Tá certo? É muito interessante você estudar o caso de Viena, que foi um dos centros mais criativos sobretudo da filosofia, mas também da literatura e do teatro, por volta da década de 20. E o centro da vida cultural de Viena eram os cafés, os bares, e não as universidades. Né? O desempenho das universidades é inclusive desprezado. Existe um belo ensaio do Otto Maria Carpo, chamado Reminiscências Vienenses, onde ele reduz a universidade austríaca, tão famosa, a pó, né? Já era um ambiente corrompido, você tinha ali a regra básica, era o corporativismo, o interesse corporativo, as fofocas universitárias, o jogo de prestígio, e, portanto, aonde você tinha mesmo o centro, onde as ideias circulavam e as pessoas obtiam a sua inspiração, eram os bares vienenses, que eles chamavam os cafés, especialmente alguns, ele cita o nome, eu não me lembro, tinha dois ou três que eram bastante famosos, né? E, curiosamente, quando um desses bares é fechado, o nível de intensidade da vida intelectual vienense cai muito. Não precisa dizer que depois da ocupação nazista foi tudo para o brejo, né? Acabou tudo de repente. O Rio de Janeiro foi, durante muito tempo, o centro da vida intelectual do país. E a primeira coisa que um sujeito dotado, com algum talento e com alguma ambição ou literária, ou intelectual, de modo geral, fazia, era ir para o Rio de Janeiro. Tá certo? E ele sabia que ali ele ia encontrar um ambiente acolhedor e estimulante. Um exemplo claríssimo é o Herberto Salles, que era um sujeito que morava numa cidade do interior da Bahia e que escreveu a carta para o Aurélio Buarque de Holanda, dizendo, não, estou pensando em ir para o Rio de Janeiro. Bom, Aurélio responde, venha imediatamente. Né? E, então, eles já esperavam esse afluxo de intelectuais do interior que se concentravam no Rio de Janeiro. Mais notável ainda é o caso do Graciliano Ramos, que ele tinha sido prefeito numa cidadezinha muito pequena, chamada Palmeira dos Índios, em Alagoas, e ele escrevia uns relatórios de final de ano, relatório da prefeitura. Um desses relatórios caiu na mão do Augusto Frederico Schmidt, poeta, que era também um editor e uma espécie de líder intelectual no Rio de Janeiro. E o Schmidt leu aquilo e disse, eu aposto que esse sujeito tem um romance na gaveta. E tinha mesmo, ele tinha escrito já o Caetés, que é o primeiro romance dele. Também o Schmidt manda ele vir imediatamente para o Rio de Janeiro. E ali existe um importantíssimo centro de convivência, que é o fundo da Livraria José Olímpio. Praticamente todos os intelectuais brasileiros que tinham algum peso se reuniam ali diariamente. E ali tinham conversações, polêmicas, trocas de ideias, etc. E isto criou a literatura brasileira. Bom, hoje em dia nós não temos mais isto. As pessoas estão totalmente dispersas, o único ponto de encontro é a internet, mas isso evidentemente não basta. Porém, isso que eu estou dizendo tem uma importância algo mais do que o lado social e o estímulo psicológico. A literatura, ela deve refletir, de algum modo, a experiência comum. Porém, isso realmente não é uma coisa fácil de conseguir. Primeiro, que a experiência individual é bastante limitada, cada um vai ter que preencher aquilo com a imaginação, e ele tem, de algum modo, de captar os estímulos de todo o ambiente social e encontrar um modo de representá-los. Ora, o modo de representá-los são as várias técnicas literárias que existem. Quer dizer, você pode estar influenciado por uma determinada corrente, digamos, naturalista, ou romântico, impressionista, surrealista, qualquer coisa, e ela pode não ser muito adequada à representação da experiência comum de uma certa sociedade e numa certa época. Então você vai ter que fazer uma série de ajustes. Em suma, a representação literária da realidade, ela é um problema. Ela não é uma coisa. No Brasil ainda existe essa coisa bárbara, selvagem, de achar que toda obra literária é expressão espontânea da mente do autor. Isso é um barbarismo. É só o fato de existir essa ideia circulante, né? As pessoas sempre perguntam assim: mas será que o senhor sabia que ele estava fazendo isso? Eu digo: mas se ele não sabia, como é que você pode fazer o que você não sabe fazer? Então, é claro que toda obra literária é precedida de muita meditação, de muita reflexão e, evidentemente, de troca de ideias, troca de sugestões. Você pega essas trocas de sugestões não só no material que você leu, mas com as pessoas que estão presentes e que estão tentando fazer a mesma coisa que você. Então, você pega, por exemplo, toda a literatura do Nordeste. Surge ali com o Graciliano Ramos, Jorge Amado, Amando Fontes, Zé Luiz do Rego, Jorge de Lima, em parte. Tudo isso aí é um grupo que se formou em torno da pessoa do Gilberto Freire. O Gilberto Freire, com os seus estudos de antropologia e sociologia, ele trouxe uma inspiração para toda essa gente. E, de certo modo, moldou o chamado modernismo nordestino. Se você compara isso com o modernismo paulista, você vê uma diferença abissal, porque o modernismo nordestino estava procurando captar algo da sociedade brasileira que não tinha sido registrado na literatura ainda. E o movimento modernista de São Paulo está tentando apenas se atualizar em relação aos estilos que vigoravam na Europa. Por isso é que a literatura produzida pelo movimento modernista de 22 em São Paulo soa bastante artificial, que não reflete a vida real, você vê mais estereótipos ou coisa assim. Tanto que, vamos dizer, a obra que do Movimento 22 aqui se tornou mais lida e lida até hoje, de algum modo, é o Macunaíma, o romance do Mário de Andrade, mas ela é uma monstruosa caricatura, ela não reflete a experiência real da sociedade, mas apenas, vamos dizer, os seus aspectos mais grotescos e mais cômicos. Mas visto também por um ângulo muito estreito e, sobretudo, muito lesado pelo fato de o Mário de Andrade querer inventar uma nova língua, né? Que ele chamava língua brasileira. Ele escreveu até um negócio chamado Gramatiquinha da Fala Brasileira. Né? Mas esta fala brasileira, bom, não era sequer a fala dele mesmo, muito menos a fala do grupo. Então, é um conjunto de estereótipos caricaturais que ele impõe como literatura brasileira. Daí a enorme dificuldade que você tem para ler o Macunaíma hoje em dia. Claro, ele jogava ali com elementos folclóricos, mas quando você parte do folclore, você já não está partindo da experiência direta, você está partindo já de uma elaboração prévia. Ora, hoje em dia, quais são as influências culturais que as pessoas recebem no Brasil? É basicamente duas: televisão e internet. Então, shows de música popular. E isso aí, então, já vai limitando barbaramente o espectro de sensitividade das pessoas. Tanto que na literatura dos últimos praticamente 40 ou 50 anos, você não vê a experiência brasileira retratada, exceto sob a forma de estereótipos. Por exemplo, todos os estereótipos que saem da experiência dos esquerdistas no movimento 64, o golpe 64, eles não param de registrar essas mesmas experiências que foram as experiências de um grupo limitadíssimo, mas que para eles esse grupo era o mundo. Então, o que os intelectuais esquerdistas sofreram, ou dizem ter sofrido na época, virou um tema dominante durante 40 anos. Os caras só falam disso. Eu digo, ora, qual é a última produção literária de valor feita sobre este assunto? Acho que foi o livro do Qualupi, do Antônio Calado Qualupi, e o do Carlos Heitor Coni, Pessache, A Travessia. Houve outros que escreveram também, mas também numa clave deformante, com o Marco Rebelo, que já estava muito velho, escreveu uma sátira dos militares, chamada O Simples Coronel Madureira. Então ele pega um milico idiota, é bem estereotipado, não caricatural, e escreve um romance em torno disso. Então, isso realmente não reflete a experiência do Brasil. É claro que a experiência deste grupo específico de intelectuais de esquerda, ela é perfeitamente real, tá certo? Mas isso coincidia com a experiência do restante da população? Né? Eu vejo, por exemplo, que na época o pessoal da esquerda estava aterrorizado, mas o resto da população não estava de maneira alguma. Então você tem um contraste aí. Agora, você dizer, a nação inteira, 200 milhões de pessoas, são todos uns alienados, só nós sabemos a realidade. E na hora que você pensou isso, você já cortou o contato com a vida real na mesma hora. Quer dizer que a conversa do grupo se torna um substitutivo do mundo. Né? E isso, evidentemente, matou a produção literária, né, por muitas décadas à frente. Eu acho que o Canto de Cisne foi o livro do Ledo Ivo, que chama A Morte do Brasil. Então, a história gira em torno de um policial violento, uma coisa assim. Mas, um momento, aquilo era a morte do Brasil? Não, aquilo era a morte de um grupo. Não era do Brasil. Você não via uma atmosfera fúnebre durante a ditadura, exceto se você estivesse metido naquele grupo, que depois se associou à guerrilha, essa coisa toda. Então, você vê que até hoje o golpe 64 é o tema predominante das discussões entre os intelectuais de esquerda. Quer dizer, eles nunca se refizeram do susto. Né? Eu até tenho uma explicação psicológica para isso. Que entre o dia 31 de março e o 1º de abril, todas as lideranças comunistas fugiram e se esconderam nas embaixadas, temendo uma matança geral. Mas não houve matança nenhuma. Na verdade, nesses dias morreu exatamente a quantia de uma pessoa que se alvejou a si mesma acidentalmente. Isso foi tudo. Então, os camaradas escondidos foram para o exterior. Eu me lembro que eu era estudante na época, e diante da notícia do golpe, nós saímos pelas ruas buscando as lideranças para que nos orientassem. E cadê as lideranças? Todas tinham sumido. Né? Prevendo um desastre, uma noite de São Bartolomeu, que jamais aconteceu. Então, foi um show de covardia como nunca se viu na história. O único sujeito que tentou fazer alguma coisa, reagir mais ativamente ao golpe militar, foi o Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, com aquela história do grupo dos 11, que eram algumas pessoas armadas, tá certo? Dispostas a uma resistência que naquela altura já era impossível, porque o João Goulart já tinha desistido da briga. Então foi um negócio utópico e regional, mas no resto do país foi a debandada geral, pânico. Agora imagina o sujeito, depois que passou o negócio, ele viu que não teve matança nenhuma. Como é que ele vai explicar para ele mesmo, né, esse momento vergonhoso da sua carreira? Você tinha massas militantes ali esperando uma palavra dos caras, esperando que eles os liderassem, né? E nada, os caras simplesmente desapareceram. Veja, o secretário-geral do Partido Comunista, Luiz Carlos Prestes, ele fugiu tão apavoradamente que ele esqueceu em casa as cadernetas com os nomes e endereços de todos os dirigentes do partido do país inteiro. E como é que o senhor faz uma coisa dessa? E eu tenho a impressão que certos atos mais ousados que depois eles cometeram no tempo da guerrilha, então uma espécie de compensação psicológica dessa covardia, né? O sujeito se acovardou uma vez, depois ele tem que mostrar uma coragem fora do comum, de certo modo, para aliviar a sua consciência. Isso imita exatamente a história do Lord Jim. Não sei se vocês leram Joseph Conrad, né? Lord Jim é o capitão de um navio mercante que está levando uma leva de peregrinos muçulmanos para fazer a peregrinação na Meca. E lá para dentro dá uma tempestade, ele acredita piamente que o navio vai afundar e ele manda abandonar o barco. Então ele e a tripulação abandonam o barco, mas os peregrinos ficam no barco. E quando eles remando chegam no porto, está lá o navio intacto. Então, evidentemente, ele é expulso da Marinha Mercante e vai morar numa ilha longínqua, onde ele comete uma série de atos desatinados, de menos de coragem do que de loucura, tentando compensar, mas não compensa, né? E, no fim, termina sendo sacrificado, termina tendo uma morte que é meio heróica, meio grotesca. Então, essa experiência humana, a compensação histérica da covardia, isso aconteceu com toda a esquerda brasileira. Este fato foi documentado? Não. Este é o fato mais importante da história psicológica do Brasil nos últimos 70 anos. Não tem um romance sobre isso. Este choque de você ter corrido de um perigo inexistente e depois você ter que fazer algum desatino para compensar aquilo, isto marcou a história do Brasil até hoje. Por que você acha que até hoje eles estão procurando os crimes da ditadura? A ditadura matou no total 400 pessoas, enquanto os assassinados, por sua vez, matavam 200. Quer dizer, houve um conflito armado, a parte mais forte venceu, mas a outra não deixou de cometer os seus crimes também. Então, o que tem isso de tão traumático numa época em que você tem 70 mil homicídios por ano? Quer dizer, por que esta violência sofrida por aquele grupo pequeno, né, que não chega nem à décima ou vigésima parte do número de vítimas assassinadas anualmente hoje em dia, por que isso tem tanta importância? Por que falar obsessivamente disso? Né? Sendo que há uma total desproporção entre o que aconteceu na época e o que acontece hoje, todos os dias. Então, isso aí não é uma conduta normal, não é uma conduta de senso comum, não é uma coisa racional, então tem que ter uma explicação de tipo neurótico, evidentemente. E isto, eu sou a única pessoa que observou isso. Até no livro O Exército na História do Brasil, que eu achei que o capítulo final sobre a... Eu era editor do texto, editor do conjunto da obra. Capítulo final, que dizia respeito justamente a essa época do golpe, estava muito incompleto e eu fui pesquisar por mim mesmo e descobri isto. E escrevi isto no próprio livro, né? De maneira breve, sem investigar mais profundamente, mas mesmo os mais entusiasmados, adeptos do regime de 64, não repararam nisso. Eles tratam tudo como se fosse uma questão de ideologias em disputa. Digo, claro, uma ideologia tem algum peso na hora das coisas, mas ela não é a única motivação que leva as pessoas a agir dessa ou daquela maneira. Qualquer que seja a ideologia do cara, ele continua sendo um ser humano, com a psicologia de ser humano. E, evidentemente, ele tem milhares de motivações que são extra-ideológicas. Mas, por exemplo, o cara, seja da direita ou da esquerda, por exemplo, ele tem fome, ele tem medo, tem desejos, etc, etc. Então, por que dar uma explicação ideológica a uma coisa que tem uma motivação psicológica tão óbvia, que é o medo? Também, quando saiu o livro do Zvenir Ventura, 1968, o ano que não acabou, também é a mesma coisa. Você vê aqui, em 68 aconteceram rebeliões estudantis em vários lugares, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, etc., etc. Em todos esses lugares, os estudiosos já fizeram uma revisão severa daquilo. Os próprios participantes fizeram uma autocrítica assim, arrasadora daquilo lá. Não tem mais ninguém que leve a sério as rebeliões de 68 no mundo. Mas no Brasil ainda leva. Hã? Por quê? Justamente por causa deste fator. Então, os acontecimentos de 68 então, adquirem, vamos dizer, a importância de um símbolo do heroísmo da militância esquerdista para compensar a covardia de 1964. Então, depois disso surgiram alguns temas. Né? Os temas é, primeiro, o bandido como vítima da sociedade. Isso aí tem milhares de obras sobre isso. Romances, novelas, contos, etc., etc. E depois, o problema da mulher oprimida pelo marido. Também tem vários. E tem o problema do homossexual e do transexual. Isto é tudo. Então, quando você vê, parece que nos últimos 70 anos, tudo que aconteceu no Brasil foi aqueles acontecimentos de 64, 68, e esses draminhas que não são observados na sociedade brasileira, mas vêm prontos de ONGs externas. Todo mundo sabe que, quando o sujeito vai fazer uma matrícula na faculdade, já tem um homem da Fundação Ford oferecendo para ele uma bolsa, mais essa vantagem, mais aquela vantagem, se ele fizer uma pesquisa com tal resultado. Então, você vê que esta atividade intelectual é totalmente desvinculada da vida real. Quer dizer, são estereótipos criados pela propaganda, impostos por ONGs ou por organizações políticas, que então os camaradas ecoam aquilo na literatura. Não que esses problemas não existam. Eles existem, mas certamente não são os únicos. Né? Então, por exemplo, os problemas, vamos dizer, dos 70 mil vítimas de homicídio anual, elas não aparecem em parte alguma. Né? Dá a impressão que só quem está sofrendo com isso é o bandido. Não é isso? Então, uma literatura feita de estereótipos, ela só serve para fins de propaganda, e mesmo como propaganda não funciona muito. Porque se você perguntar assim, de todo este formulário ideológico que moldou a vida intelectual nos últimos 70 anos, quanto disso se impregnou na mente popular? Praticamente nada. Se você perguntar assim, quantos brasileiros são, vamos dizer, adeptos da educação gaysista nas escolas? Vai ser 10%, 15% no máximo. Então, isso quer dizer que a vida do povão desapareceu completamente da nossa literatura. Ora, se a literatura não se espelha na vida real, então ela não expressa a experiência comum. Ela expressa uma subjetividade de um pequeno grupo, tá certo? Que às vezes não é capaz sequer de exprimir a sua vivência, a sua experiência, mas exprime apenas os slogans e estereótipos que já vieram prontos. Então, isso aí matou a literatura brasileira. Se mata a literatura, o que acontece? Já dizia Aristóteles que a inteligência não opera diretamente sobre os dados dos sentidos, mas sobre as formas registradas e guardadas na memória. Acontece que a literatura é essa memória da vida em comum. Muito mais do que os livros de história. Porque o livro de história está sempre limitado àquilo que ele pode documentar de algum modo. Então, se você pegar todos os livros de história do Brasil que se escreveram nos últimos 70 anos, eles também não documentam o que aconteceu. O historiador não pode fazer isso, a não ser que ele parta de uma base literária anterior, porque daí ele opera sobre os símbolos que estão já registrados na literatura. E isso é importantíssimo, porque a arte de escrever livros de história depende em quase tudo das técnicas de ficção existentes. Ora, se você não tem as técnicas de ficção, não tem as obras de ficção que fazem a primeira síntese imaginativa da experiência comum, o historiador teria que fazer tudo desde o começo. Isso simplesmente não é possível. Você vai ver que não existe nenhum florescimento de obras historiográficas de grande porte onde não houve antes um movimento literário poderoso. Uma coisa depende da outra. Isso significa, então, que na hora que acabou a experiência literária, a história também vai ficar só na superfície das coisas. Se você pega a obra do Marco Antônio Viu, é uma coleção de recortes de jornal. Ele apenas repete o que a mídia já disse. Então, a mídia e os programas de TV começam a ser a base imaginativa em cima do qual o pobre do historiador vai trabalhar. Isso é absolutamente impossível. Você veja, um escritor ele trabalha com dados que ele retirou da sociedade humana, mas não são dados históricos que ele possa comprovar. São coisas que não estão documentadas em parte alguma, mas que ele pega diretamente, vamos dizer, por experiência vicária, experiência dos outros, não é isso? Através do interesse que ele tem na humanidade dos personagens em torno. Não é certo? Então, você pegou o café? Muito bem, se a história, então, está muito mal documentada, o que acontece? Essa visão do passado, ela recua para o aspecto mais polêmico da coisa. Então, por exemplo, uma história do Brasil escrita desde o ponto de vista dos militares que estavam no poder. Mas eu não estou falando de propaganda, como você vê no site Ternuma, por exemplo, que são militares que organizaram aquele site, fazem o que podem, claro, mas eles estão advogando em causa própria. Eles não estão documentando o drama. Aliás, a parte dramática é excluída. E ali tudo é representado como se os militares fossem pessoas perfeitamente racionais, que sabiam tudo o que estavam fazendo, fizeram o melhor possível e são injustiçados por esse maldito esquerdista. E o esquerdista, por sua vez, acha que ele é o cara injustiçado por aqueles malditos militares. Eu digo, mas isto não é história. Isso é confronto de discurso de propaganda, que não chegam sequer a ser discurso ideológico, porque nenhum dos personagens envolvidos tem sequer o domínio da ideologia que ele pretende representar. Eu já tive vários debates com marxistas que não entendiam nada de marxismo, que eu tinha que ensinar para eles. O tal do Alaro Café, né? E o cara vai aqui apresentar o ponto de vista marxista. Você lá sabe o que é isso, rapaz? Né? Então, tudo se resume a um confronto entre interesses de grupinhos. Eu digo, mas cadê a vida brasileira? Cadê a experiência brasileira? O que as pessoas vivenciam? Isso tudo não aparece. E isso não vai aparecer na base do puro talento individual. Quer dizer, o indivíduo tem uma ideia, tem uma inspiração, né, obtém uma visão abrangente da situação e deposita no romance. Isso não acontece sem muito intercâmbio e muita conversa, né, sem muita meditação sobre o que é a tarefa, o que é o ofício do romancista, do teatrólogo, do poeta, até que se desenvolva nesses grupos, vamos dizer, uma consciência efetiva do que é preciso fazer. Se você acompanhar, por exemplo, a eclosão da grande literatura americana a partir de 1890, não que antes não existissem grandes escritores, mas eles não tinham uma espécie de uma autonomia intelectual, eles se baseavam muito no romance inglês, sobretudo o que eles chamam de romance gótico, né, que é aquela história de fantasmas, horrores, etc. Como Edgar Allan Poe. Né? É claro que é um grande escritor, mas você não pode dizer que ele inaugura a literatura americana. Ele era um escritor inglês vivendo na Virgínia. Né? E esse movimento que eclode a partir de 1890 e que vai resultar então, nas grandes obras literárias de John dos Passos, William Faulkner, William Dean Howells, um monte de gente, aí não acaba mais. Isso faz com que a literatura americana perca o seu caráter regional e se torne uma força decisiva na literatura mundial. O número de escritores europeus que aprenderam a escrever com William Faulkner, por exemplo, não é nenhum nem dois. Então, era um país que estava, por assim dizer, fora da história literária mundial e que, de repente, ocupa o centro dela. Dizer, o poder da literatura americana no século XX é um negócio que não tem nenhum país que se compare com isso. E isto surge do quê? Desses encontros, dessas conversações e dessas meditações. Por exemplo, você vê, o maior dos romancistas desse período inicial, 1890, foi, sem dúvida, Henry James. Henry James tem uma obra imensa, onde ele, na maior parte do romance, ele desenvolve uma técnica de mostrar o sentimento íntimo dos personagens sem falar disso. Ele só vai contando o que está acontecendo e daí você vai pegando gradativamente a psique dos personagens. E ele, para cada romance que ele publicava, ele escrevia um longo prefácio explicando o que ele tinha feito ali. O conjunto desses prefácios e mais alguns escritos teóricos que ele fez foi isso que ajudou a surgir a literatura americana logo em seguida. Mas podemos dizer assim, o Henry James foi um primeiro, mas ele ainda tinha muito do depósito cultural europeu, tanto que ele foi morar na Inglaterra. E alguns o consideram mais um romancista inglês do que americano, mas é errado, ele é americano mesmo. Também Frank Norris, o sujeito que escreveu um livro chamado MacTig é o nome do personagem, que depois foi filmado pelo Erich von Stroheim, que é um dos grandes cineastas europeus. O filme acho que se chama Cobiça, uma coisa assim. O Frank Norris escreveu um livro muito importante sobre o dever do romancista. Quais são os deveres intelectuais e morais do romancista? Isso também foi um estímulo enorme. Então, todos os escritores que vieram em seguida receberam o aporte dessas ideias, dessas sugestões, e naturalmente havia entre eles todos um intercâmbio enorme, às vezes amizades de vida inteira, como por exemplo Ernest Hemingway, John dos Passos. E você vê que mesmo os romancistas que geograficamente e socialmente estavam mais isolados, como William Faulkner, por exemplo, William Faulkner levou muito tempo para ele se integrar no meio literário. Ele trabalhou de chofer de caminhão, foi leão da chácara, de um puteiro, fez vários serviços assim, antes de ele aparecer na literatura. Né? O famoso contista O. Henry, o nome dele não era esse, era não sei que Porter, mas ele assinava O. Henry. Henry também esteve na cadeia, viveu de dar golpe na praça, etc. Ele teve uma profunda experiência, vamos dizer, da vida social americana antes deles ser reconhecido num meio literário. Né? Mas mesmo estes, eles leram as coisas do Henry James, eles leram o livro do Frank Norris e receberam esta influência. Então, veja, toda arte é aprendida, você não aprende arte na solidão, isso é impossível. Né? Você não pode tirar a sua arte diretamente da natureza, diretamente da sua experiência. Você tem que ter uma série de mediações, e essas mediações são dadas justamente pela tradição literária e pelas conversações com outros artistas. Quer dizer, um aprende com o outro aprende com um. Isso aconteceu no Brasil na década de 30, sobretudo no modernismo. Se você perguntar por que o modernismo nordestino foi tão mais vigoroso do que o paulista, e por que ele produziu obras que você ainda lê com interesse, o pessoal ainda lê Graciliano Ramos, lê Jorge Amado, lê José Lins do Rego, com muito interesse, e você sente a vida brasileira ali, e as obras do modernismo 22 parecem tão artificiais. É simples, porque no modernismo nordestino houve um guru, esse guru é Gilberto Freire. Então, dele vem a inspiração inicial de todos esses. E o modernismo paulista, o único guru, foi o Mário de Andrade, que era um sujeito totalmente artificioso, para não dizer artificial, não é isso? Era assim, era um homem da classe alta paulista que só podia ver realmente a experiência popular através de estereótipos e caricaturas. Então ele acaba fazendo caricatura até quando ele não quer. Os poemas do Mário de Andrade, às vezes ele tem uma ideia boa, mas ele modifica a sintaxe para parecer brasileiro, e daí fica ridículo. Então, aquilo que é feito para você chorar, você acaba rindo. Os poemas do Mário de Andrade são insuportáveis, não dá para ler mais. E o Macunaíma também é insuportável. Se tornou mais suportável por causa do filme que o João Pedro de Andrade fez. O filme não é ruim, de fato não é ruim, o filme é muito engraçado. Mas ele teve que suprimir toda aquela erudição artificiosa do Mário de Andrade e simplificar a história para se tornar acessível. Mesmo assim, se você pensar bem, qual é o único personagem que as pessoas aceitam como símbolo nacional? Não é o Macunaíma mesmo? Não tem outro. Não é isso? Ora, como é que um símbolo nacional pode ser uma caricatura depreciativa da nação? Qualquer país do mundo tem os seus heróis que o simbolizam. Na França tem Carlos Magno, Luiz XI, Napoleão Bonaparte. Nenhum desses é uma caricatura. Mas o Brasil, o único símbolo nacional que ele conseguiu produzir foi uma caricatura. Então, por aí você vê a pobreza intelectual do movimento de 22. O falecido Franklin de Oliveira, que era um homem mais comunista do que Lenin, mas era um homem de uma cultura extraordinária, um tremendo crítico literário e musical. Ele, uma das últimas coisas que ele escreveu foi um livrinho assim, destruindo a modernismo de 22, mostrando todo o artifício ali daquela coisa, porque nada tinha sobrevivido, exceto o Macunaíma, que é uma espécie de símbolo nacional invertido. É o símbolo só do que tem de ridículo e grotesco. Eu digo, mas não é possível que o Brasil se resuma a isso. Se o Brasil fosse constituído só de Macunaíma, já teria acabado há muito tempo. Será que ninguém fez nada que prestasse? E, ao mesmo tempo, os personagens históricos, reais, nacionais, que têm importância enorme, que criaram a nação com o próprio Zé Bonifácio, são totalmente desconhecidos. Aqui você vê nos Estados Unidos, por exemplo, os escritos de Thomas Jefferson, eles circulam em milhões de edições e o pessoal nas escolas lê isso, etc, etc. Ora, intelectualmente, o Zé Bonifácio era muito superior a Thomas Jefferson. E, no entanto, quando você procura as obras do Zé Bonifácio, você simplesmente não tem, isso não existe. Nos anos 40 ou 50, fizeram uma edição, a Prefeitura de Santos, onde ele nasceu, fez uma edição, mas a edição era caríssima. Hoje, acho que você, sei lá, acho que você paga 10 mil reais por uma cópia dessa, se encontrar. Então, eles pegaram o fundador do país e o enterraram, sumiram com o cara e botaram uma Macunaíma no lugar. Sobretudo nos últimos 70 anos, ou seja, depois do golpe de 64 e depois da ascensão da esquerda. Esse pessoal da esquerda, o pessoal do Partido Comunista, evidentemente ele selecionava os seus heróis conforme a afinidade que tinha com o partido e não conforme a importância histórica geral. Então já está, vamos dizer, uma literatura submetida a fins de propaganda, que já é um negócio que seca a imaginação e estraga tudo. Por exemplo, se você leu o livro do Jorge Amado, Jorge Amado começou como escritor propagandista do Partido Comunista e escreveu a biografia do Luiz Carlos Prestes, O Cavaleiro da Esperança. Ninguém aguenta ler isso hoje, é muito ridículo. Porque pega um cara burro, incapaz, um cara que os russos desprezavam, tá certo? E quer transformá-lo num herói das dimensões, sei lá, do George Washington, ou Napoleão Bonaparte. Não vai dar. Então, isso aí mostra o quê? Uma imaginação desconectada da experiência real, mas muito conectada no interesse de grupo, interesse grupal. Então, o interesse grupal surge para essas pessoas como substitutivo da inspiração, verdadeira inspiração sociológica. Também é notável que nos produtos surgidos nos últimos 70 anos, você não vê jamais uma visão conflitiva da realidade. Existe aqui, o sujeito toma partido de certas coisas e essas coisas são uniformemente e fielmente apresentadas como se fosse a realidade inteira. Não há conflito. Ah, se não tem conflito, não tem drama. Se não tem drama, não tem história para contar, meu Deus do céu. É só, na verdade, são só a história da carochinha. Se nós, essa geração aqui, não corrigir isto, não tem esperança de que você tenha uma boa sociologia, uma boa ciência histórica, uma boa ciência política. E se não tem nada disso, você discutir problemas nacionais é fazer buraco na água. Agora, o que eu vejo é nas últimas gerações mais recentes, está todo mundo agoniado para resolver os problemas nacionais. Mas o pessoal não sabe nem formular o que está acontecendo. Então você se apega a soluções imediatistas. Agora, por exemplo, a eleição do Bolsonaro é isso. É a fórmula mágica que vai resolver tudo. É isso. Então, no máximo, as pessoas têm ideia, vamos dizer, de propostas econômicas. Tá certo? Mas existe um monte de propostas, mas todas elas são superficiais. Por quê? O material sociológico no qual elas se baseiam não tem uma base suficiente na memória da experiência viva nacional. E não tem por quê? Porque falta literatura. Então, eu penso assim, se um sujeito está louco e burro, tá certo? Mas, além disso, ele está desempregado, a mulher largou ele, o cachorro morreu, o pneu do carro furou, etc, etc. Bom, qual problema você vai resolver primeiro? Vou resolver o problema financeiro dele. Digo, mas o cara está louco, ele vai perder todo o dinheiro de novo. Então, é isso, você tem uma doença da alma brasileira, da psique brasileira. E essa doença se reflete na pobreza, né, na miséria da imaginação nacional, tal como aparece em romances, novelas de TV, etc, etc. Eu vejo que, por exemplo, todo mundo fala do problema do banditismo, mas a literatura, o teatro, o cinema só mostram isso do ponto de vista do bandido. Não há vítimas, né? Ninguém levou uma porcaria de um tiro. Como é possível? Aí a alienação chegou a tal ponto. Quer dizer, você foi impregnado da ideia do Herbert Marcuse de que a marginalidade é a classe revolucionária que vai mudar tudo, que é a teoria que nem os marxistas aceitam mais. Depois eu explico isso. E você começa a ver as coisas por esse lado. Então você tem que promover o bandido, evidentemente. Né? Mas o fato de que existem vítimas disso é totalmente ignorado. Ora, mas se a arte pensa assim, a literatura pensa assim, as novelas TV pensam assim, o cinema pensa assim, como é que você quer que os juízes pensem de maneira diferente? Eles têm uma autonomia intelectual que pode transcender, vamos dizer, o imaginário nacional e ver tudo de cima? Digo, não, eu tenho isso. Eu sou capaz de pegar essa coisa como conjunto, olhar de cima e ver que as coisas não são assim. Mas você acha que todo juiz tem isso? Com a porcaria de formação que recebe na faculdade? Então, naturalmente, a maior parte dos juízes vão acompanhar a tendência natural, tendência dominante, tá certo? E repetir essa mesma coisa. Daí você acha que nós temos que reformar a justiça, temos que criar melhores juízes, etc, etc. Não dá para fazer isso. Não dá porque a solução de tudo começa, dizer, na apreensão, na percepção que você tem da coisa. E esta percepção, não adianta você querer submetê-la a um tratamento científico se antes não teve o tratamento imaginário. É a teoria dos quatro discursos, né? Você vê, se você pegar, existem sociedades primitivas que não têm um sistema judiciário, não têm ciência desenvolvida, não têm álgebra, não têm geometria, tá certo? Não têm nem polêmicas, né, políticas, mas elas têm uma arte narrativa. Isto não falha. Toda civilização, por mais primitiva e tosca que seja, tem uma arte narrativa, às vezes, enormemente desenvolvida. Aconteceu que, quer dizer, as fases seguintes do desenvolvimento não foram necessárias para ela. Por exemplo, você imagina assim, uma tribo de índios que isso, que tipo de conflito ideológico vai ter lá dentro? Nenhum, né? Mas, no máximo, tem um conflito dinástico. O sujeito acha que ele é o sucessor do cacique, o outro acha que ele é ele. Isso é o máximo que vai ter, tá certo? Mas quando aparecem situações novas, como, por exemplo, a chegada dos europeus, quando é que os índios começaram a entender o que estava acontecendo? Só depois que eles deixaram de ser índios, entraram nas universidades e assimilaram a cultura branca europeia, daí eles começam a entender o que aconteceu com eles lá para trás. Daí surge uma política indigenista, etc., mas, quer dizer, de defesa da comunidade índia, mas baseada em conceitos e chaves explicativas herdadas da cultura europeia. Aí sim é possível. Né? Vamos dizer, quanto tempo levaria para uma tribo de índia por si mesma, isolada da humanidade, para ela saltar, por exemplo, da pura arte narrativa para, digamos, a retórica? Ou seja, o debate político. Né? Milênios. E talvez não chegasse nunca. Isso só aconteceria se a tribo se multiplicasse, se muita gente. Então, vamos dizer, o confronto com o poder já não é uma coisa tão direta quanto o confronto do índio qualquer com o cacique, né, mas haveria o problema da representação. Quer dizer, várias facções são representadas por diferentes oradores. Então, isso poderia passar milênios sem que isso acontecesse. Mas você vê, a condição prévia, a condição sine qua non de qualquer desenvolvimento das camadas mais elaboradas da cultura é a existência da arte narrativa. Sem isso, nada se pode fazer. Então, uma coisa que eu espero produzir com este curso é uma geração de romancistas. Se não conseguir fazer isso, então, que pelo menos a discussão temática comece agora. Diz que, vamos dizer, romancistas virtuais, eles não chegaram a escrever nada, mas eles têm uma ideia do que precisa escrever. E isto não vai acontecer se não se cumprir a condição número um do intercâmbio intelectual, que é as pessoas terem lido os mesmos livros e terem as mesmas referências. Sem isto, não tem nem o que conversar. E você vê, quando começa a literatura americana, então você tem duas influências europeias, que tem três influências europeias que aparecem ali no meio. A primeira é o do realismo clássico de Stendhal, Balzac, né, que é o sujeito que escreve baseado na experiência comum e para ser reconhecido, né, pelos personagens dessa experiência. Né, quer dizer, o que aparece nos romances de Balzac, Stendhal, Dostoiévski, é a experiência dos seus respectivos povos, tal como esses povos se reconheceriam ali. Se não se reconhecessem, você nem teria ouvido falar desses escritores. Em seguida, tem uma outra influência que vem do domínio das ciências, quando aparece a teoria de Charles Darwin. Então, alguns escritores acham que a literatura tem que se transformar numa ciência. E a chave, evidentemente, do conhecimento científico da sociedade é a teoria da evolução. Então, aparece chama naturalismo. Naturalismo não passa disso. O naturalismo não tem nada a ver com o natural. Ele tem a ver com a ideia da ciência natural. Então, a natureza humana, tal como aparece, por exemplo, no romance de Emílio Zola, ou no Brasil, no Aloysio Azevedo, né, não é a experiência natural direta, é a natureza tal como vista pelos olhos do materialismo científico da segunda metade do século XIX. Essa corrente teve muita influência nos Estados Unidos, bastante. Mas ela logo se esgota por uma espécie de contradição intrínseca. Quer dizer, que você, na verdade, na medida em que você segue essas teorias, que não são teorias de inspiração literária, não foram feitas para guiar a literatura, mas tem outra finalidade completamente diferente, você seca a sua imaginação e você bloqueia a sua percepção da realidade viva. Tanto que, se você pega um romance de Balzac, tem muito mais contribuição imaginária do que elementos científicos, ela lhe parece mais real do que aquilo que está nos romances de Emile Zola, onde o que aparece são estereótipos darwinistas. Tem aqui um cachorro fazendo observações, né? Não sei, não está gostando do que eu estou dizendo. Então, ao mesmo tempo, você tinha outras correntes, sobretudo de tipo impressionista. onde, em vez de copiar algo da realidade tal como vista pela ciência, você tentava penetrar em outros setores da experiência inacessíveis ao conhecimento científico. Então, você cria uma literatura de tipo muito mais misteriosa, que tem muito mais sugestões do que fatos científicos. Essa corrente se torna, de fato, a dominante no mundo. Nenhuma outra corrente criou obras tão fundamentais quanto essa, sobretudo na poesia, onde eles se inspiram em parte em Mallarmé, em parte no Rimbaud, e daí surge a obra inteira do William Butler Yeats, na Irlanda, do T.S. Eliot, na América, entre América e Inglaterra, do Wallace Stevens, assim, poetas absolutamente gigantescos, e evidentemente Ezra Pound. Então, isso amplia formidavelmente o raio de ação da experiência transmitida. Mas mesmo essas influências que vêm do exterior, qualquer um que as receba tem a consciência de que ele vai ter que adaptar aquilo ao meio social onde ele efetivamente está. Então, quando você vê, por exemplo, a gente vê uma enorme diferença entre o T.S. Eliot e qualquer dos seus inspiradores europeus, como Jules Laforgue ou Rimbaud. E a diferença vem justamente deste meio americano. Se você lê o poema do T.S. Eliot, que chama Canção de Amor de J. Alfred Prufrock, você vê ali um mundo inteiro de fantasmagorias filtrado pela cabeça de um sujeito pertencente à camada mais rica de New York ou Chicago. Quer dizer, já não é um meio europeu. É uma coisa que vem carregada, fazendo um certo artificialismo de nouveau riche. E tem lá o coitado Prufrock, que está no meio daquilo, não está entendendo nada. E ele, no meio das conversações que ele capta numa festa dessa gente, aparece ali, no fundo, aparece toda a tragédia humana ali no meio. E o poema tem até, às vezes, certos aspectos proféticos. As guerras, a autodestruição da humanidade, tudo isso está filtrado, quer dizer, por baixo da experiência dessa classe rica de Nova York, Boston, Chicago, e certamente era muito diferente dos ricos europeus. Então, o que eu digo, da aproximação entre pessoas, não é assim apenas a amizade no sentido social da coisa. É um verdadeiro intercâmbio intelectual. Mas, para isso, em primeiro lugar, precisa criar a coleção de livros lidos em comum. Então você vai partir de uma base existente, mas que não foi criada para a sua situação, e vai ter que encontrar os meios de adaptá-la à sua situação. Então, o problema de você escrever um romance é, em primeiro lugar, você saber o que é um romance. Então, de modo geral, o romance é uma vida. É uma vida vista na sua estrutura geral. Ela não precisa ser vista em todos os seus detalhes, naturalisticamente, mas ela é uma vida. Ou, pelo menos, é um segmento da vida que deixa subentendido que o resto da vida do personagem já está contido ali mesmo. Então, por exemplo, você pega no Crime e Castigo, é um estudante pobre que está cheio de ideias revolucionárias e napoleônicas na cabeça. Então ele se vê como um salvador da pátria. Eu sou um grande homem, então eu mereço um lugar de poder e prestígio, e, no entanto, não tenho como chegar lá porque eu não tenho dinheiro. Então ele decide matar uma velhinha usurária que tinha um monte de dinheiro guardado, e ele mata a velhinha com a machadada na cabeça. Só que daí ele percebe, inconscientemente, ele começa a sentir que ele foi além do que ele podia, que ele presumiu demais das suas forças e dos seus méritos. No começo ele raciocina assim, que importância tem a vida dessa velhinha comparado com o que eu posso vir a fazer. Então, ele tem, de fato, a imaginação napoleônica, ele se baseia na carreira de Napoleão, que é o sujeito que saiu do nada e virou imperador, e mudou o curso da história. Nós ainda estamos sob a influência de Napoleão até hoje. Então, eu posso ser o Napoleão Bonaparte, então o que me importa a vida de um piolho? Né? Mas, com isso, ele, baseado nesse exemplo histórico, ele viola uma lei que está embutida no fundo da natureza humana. Quer dizer, o não matarás está presente em todo mundo, existe um tabu do homicídio. O homicídio não é um meio normal de você agir. E, claro que Napoleão foi responsável por muito mais mortes do que ele, mas é o tal negócio, Napoleão não era bem um ser humano, Napoleão era um monstro, tanto no sentido positivo como negativo. Né? E o Raskolnikov percebe que ele presumiu demais das suas forças e ele gradativamente começa a dar pistas para que a polícia o pegue. Sem mesmo ele perceber. Tem um inspetor de polícia, ele faz amizade com o inspetor de polícia, e o inspetor espreme daqui, espreme de lá, e no fim acaba dando bandeira e ele é preso. E no fim ele se arrepende do crime. Né? E ele tem uma namoradinha que é uma prostituta, mas que ele, no instante, ele diz, para quem eu vou confessar o crime? Para quem eu vou pedir perdão? Era a única pessoa boa que ele conhecia, era ela. Então, essa menina chama Sônia, ela aparece no final como imagem de Nossa Senhora. Quer dizer, tinha sido muito maior do que Napoleão. Né? Então, você não sabe o começo da vida do Raskolnikov, nem sabe o que aconteceu depois. Tanto que o Dostoiévski, no final, ele diz, não, depois as aventuras desse personagem vão continuar, etc, etc. Claro que aquilo não era um plano do romance seguinte, ele estava apenas dizendo que a vida do cara não tinha acabado ali. Mas você entende que o que quer que aconteça depois terá sido determinado por esta fatia da existência dele. Então, em princípio, o romance é uma vida. Mas como é que você vai escrever uma se você não tem ideia sequer do formato da sua vida? Ou da vida alheia. Pergunta assim, quantas vidas você precisa conhecer no seu percurso mais ou menos total para você poder chegar a escrever um grande romance? Quando você vê um monstro como Balzac, por exemplo, que cria milhares de personagens e cada um deles parece que corresponde à realidade, você vê a imaginação desse sujeito, ele tinha tamanha empatia com as pessoas em torno que ele tinha milhares de vidas na cabeça dele. Né? Então, eu não tenho nenhum talento romancista, jamais seria capaz de escrever um romance, mas eu sei o que é um romance. E, note bem, eu conheço alguns milhares de vidas e conheço muito bem. Ao ponto de, às vezes, dizer para a pessoa o que vai acontecer para ela, pela lógica interna, não é adivinhação, pela lógica interna da sua vida, que vai dar para você é isso, assim, assim, assim, assim. Então, eu entendo realmente como trabalha uma imaginação de romancista. Mas quantas pessoas estão escrevendo livros no Brasil com a pretensão de que seja um romance e que não têm sequer uma visão do drama da sua vida? Que vivem totalmente no fingimento, no teatrinho, apoiado na aprovação grupal. Então, por exemplo, esses dias eu tenho explicado alguns elementos da experiência, não só nesses dias, até há bastante tempo, da experiência homossexual e transexual. Isso. Que é só você ver a vida do sujeito, você percebe a lógica interna. Por exemplo, eu escrevi uma coisa sobre a ideia da identidade homossexual. E, bom, quando você tem uma ideia baseada no sexo em que você nasceu, essa ideia se apresenta a você diariamente, sem que você precise procurá-la. Como é que o homem sabe que é homem, o menino sabe que é menino, a menina sabe que é menina? Bom, está na cara, ele não precisa procurar, ele não precisa criar uma imagem em cima. Claro que ele pode buscar reforços, né, extraordinários para ele mostrar as suas virtudes masculinas ou virtudes femininas. Ele pode fazer isso, mas ele só pode fazer isso se ele já tivesse identidade. Agora, o que é a identidade homossexual? Não é uma identidade baseada na forma do seu corpo. É a identidade baseada num desejo. O desejo, por definição, não é permanente. Ele vai e vem, ele some. Às vezes o desejo é substituído por repugnância. Não é isso? Então, como é que se cria uma identidade homossexual se não reiterando a presença do desejo como se ele fosse permanente, fosse uma presença fixa, tal como a forma do corpo? Então, é evidentemente um produto da vontade. E você só tem essa identidade enquanto você quer e enquanto você é capaz de reforçá-la pela imaginação, pelas conversas, etc, etc. Então você já vê de cara o drama do homossexual hoje. Porque até uma época atrás não havia identidade homossexual. Né? Havia homossexuais, evidentemente. Mas nenhum pensou que aquilo fosse a identidade dele. O homossexualismo dele era uma coisa que de vez em quando ele fazia. Por exemplo, se você ler as obras do André Gide, tá certo? Ele só fala de homossexualismo, é claro que não, fala de milhares de coisas. Então, mas de vez em quando ele parava aquilo e ia lá, tinha uma relação homossexual com alguém, ou relação pedófila, ele gostava de menininho. Né? Dá mais um pouquinho. Então, havia homossexualismo, mas não havia identidade homossexual. A partir da hora que você quer fazer do homossexualismo um movimento político-ideológico, é preciso que as pessoas se identifiquem com aquilo de modo permanente, então elas têm que ter uma identidade que as distingue do outro. O que significa que a homossexualidade do sujeito tem que predominar sobre a condição humana dele e criar uma segunda identidade totalmente forjada. Do mesmo, se for transexual, pior ainda. Porque, vamos dizer, a feminilidade de uma mulher que nasceu mulher, isso aparece todo dia. Pelo menos uma vez por mês ela vai ter que lembrar disso, querendo ou não, né? Mas e o sujeito que ele não nasceu mulher? Ele quer ser mulher. Então ele vai ter que reiterar essa condição obsessivamente todo dia pelo discurso, pelas atitudes, etc, etc. Então, a partir da hora que se cria a ideia da identidade homossexual, o homossexual já não é mais somente um homossexual, ele é um histérico. Está entendendo? Antigamente o homossexualismo era uma prática. Como toda prática, ela não pode ser permanente. Era uma coisa que as pessoas faziam de vez em quando. Não é isso? E na maior parte do tempo não estavam nem pensando nisso. Mas agora, se tem identidade homossexual, você tem que pensar o tempo todo. Agora, pergunto eu, já houve vários retratos de homossexuais na literatura. Um dos mais perfeitos que eu considero foi o Jean-Paul Sartre, que escreveu no livro Le Chemin de la Liberté, tem lá um personagem homossexual, e ele retrata todo o drama do cara. E está muito bem feito aquilo. Eu não sou um grande apreciador de Jean-Paul Sartre, mas tenho que reconhecer que aquilo é profundamente real, o drama do cara. Mas como é que um sujeito baseado nesta identidade, que é totalmente forjada por meios verbais, pode escrever um bom romance retratando a vida homossexual? Não pode. Porque a primeira condição para o sujeito é ele não saber o que é homossexualidade. Se ele acha que ela é uma identidade, então ele realmente não sabe o que é. E cria um estereótipo e vive baseado no estereótipo. E por isso mesmo, daí é que o sujeito tira o ódio que ele tem aos estereótipos. Temos que acabar com os estereótipos do masculino e do feminino. O sujeito odeia os estereótipos porque ele vive de um estereótipo. Ora, existe algum romance ultimamente, sobretudo no Brasil, que possa retratar esse drama? Não, eles não podem retratar esse drama porque eles não podem reconhecer que o drama existe. Eles têm que viver num mundo forjado, né, que vai lhe dar o reforço social, quer dizer, ele vai comungar essa identidade com outras pessoas que fizeram a mesma operação imaginativa, e a condição sine qua non para ele fazer isso é ele não saber quem ele é. Agora, como é que o sujeito não sabe nem quem ele mesmo é, vai entender a alma dos outros? Então, eu pego tipo assim, como esses líderes, vira, líderes homossexuais, é uma coisa absurda ver líderes homossexuais. Né? Porque o que essas pessoas têm em comum é o estereótipo que elas vestiram. Então, não é uma convivência verdadeira, é uma convivência feita através do estereótipo, né? E do reforço comum desse estereótipo. Então, é claro que as pessoas nunca viram adultas. Então, homossexual às antigas, como Oscar Wilde, o André Gide, ou o próprio Julian Green, que foi homossexual até os 30 anos, ele podia entender qual é o problema dele, ele sabe qual é o problema, né? Agora esses caras não podem saber mais. E o povo em torno, que toma conhecimento do fenômeno homossexual através dessas identidades forjadas. Quer dizer, o homossexual não sabe qual é o problema dele e o cara de fora também não sabe. Que representação literária da experiência real pode surgir daí? Nenhuma. A mesma coisa acontece, vamos dizer, com feministas, com transexuais, ou quando você tem a identidade racial. Essa é uma coisa estranha, porque se você pegar a literatura brasileira do século XIX, o melhor dela foi feita por negros e mulatos. É Machado de Assis, Cruz de Souza, Gonçalves Dias, né? Lima Barreto. Então, eles participavam, não só participavam da literatura geral, mas eles eram os donos do pedaço, eles eram os príncipes da coisa. Nos Estados Unidos isso não aconteceu. Nos Estados Unidos sempre existiu uma literatura negra feita para negros. Tanto que no século XIX, você vê que todos os escritores negros tinham uma posição secundária, a não ser que eles conseguissem posar perante a sociedade como representantes da comunidade negra. Ora, quem precisou fazer isso no Brasil? Ninguém. Né? Quer dizer, ninguém ia ler um sujeito por causa da sua negritude. Né? Lia porque o romance estava interessante. Ainda que podia ser o retrato de um drama de uma pessoa negra, como é o Lima Barreto, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, é um jovem negro que tenta subir no jornalismo e ele se dá mal, não por ser negro, mas porque ele é um sujeito honesto no meio do mundo de raposas velhas. É um sujeito querendo praticar bom jornalismo sob a chefia do Arruinaldo Azevedo, um tipo desse, né? Então, você lê aquela história porque ela está interessante e porque ela reflete a verdade. Eu, quando comecei a trabalhar no jornalismo, um dos primeiros sustos que eu levei foi ver o número de picaretas que havia em torno. Eu lembro que eu contrastava tanto com a massa dos meus colegas que o meu apelido era padre. Eu parecia um padre, para não dizer um santo, né? Porque eu não participava das fofocas, eu não participava das tramóias, eu não pegava propina, né? Eu não fazia, não superfaturava as minhas despesas de viagem. Então, esse cara é padre, pô. Então, a minha experiência foi exatamente igual à do jovem Isaías Caminha no romance do Lima Barreto. Então, quer dizer, ele pegou ali não um estereótipo. O Isaías Caminha não é discriminado por ser preto, mas por ser honesto. Né? E isso pode acontecer para qualquer um, seja branco, preto, japonês. Então, é uma realidade sociológica que está ali. Né? Do mesmo modo, o Machado de Assis, ele rarissimamente toca na problemática de ser negro. Ele nunca toca nisso aí. Então, esses camaradas todos ocupam os seus lugares na constelação literária brasileira pelos seus méritos literários e não enquanto representantes de um grupo étnico. A literatura negra no Brasil só começa a existir muito tardiamente em função da política. Quando eles começam a criar, o Abdias Nascimento cria o Teatro Experimental do Negro. Eu digo, ué, mas antes os negros estavam tudo fazendo teatro, independente de ser negro ou branco. Mas começa com o movimento de negritude, né? E, na verdade, importado de ideias estrangeiras, mostrando então uma espécie de imperialismo cultural autoassumido, como se fosse a mais pura e espontânea expressão da negritude. Na verdade, se não tivessem lido livros europeus ou americanos sobre a negritude, eles saberiam o que é isso. E no Brasil fica difícil, porque pelo menos um quarto da população brasileira é mestiço. Então, o sujeito, ele não tem identidade racial. E esta falta de identidade racial é a identidade, é parte da identidade dele. Não é isso? Então, tem um poeminha do Murilo Mendes, né, que que ele diz que ele tá, é um menino deitado numa rede que todos os ventos balançam, a rede é balançada de vários lados. Eu digo que isso é uma experiência brasileira real. Mas, quer dizer, você é herdeiro de inúmeras tradições culturais que você não conhece, não compreende. E, de repente, aparece a identidade negra e o sujeito é obrigado a assumir. E se ele é um mulato? Eu digo, bom, ele tem 50%, 50%, ele pode assumir uma, como pode assumir a outra, mas uma delas é considerada imoral. Então, camaradas que não são pretos têm que assumir a identidade preta. Eu digo, mas é totalmente forçado. A sua identidade é de um mestiço. Você vê, na Índia, existe uma vasta literatura, não só de autores indianos, mas até de autores estrangeiros que moram lá, sobre a problemática dos mestiços. Quer dizer, o mestiço tem a identidade de mestiço, quer dizer, ele não está aqui e não está lá. Eu digo, isso é a sua identidade, meu Deus do céu. E esta situação que você tem que explorar, porque essa é a sua realidade. Mas a partir da hora em que surge a identidade negra forçada por propaganda política, perdeu-se, quer dizer, a noção da experiência comum. Então, se os debates públicos e a mídia e a televisão e o cinema, estou só lidando com estereótipos, quando que vai surgir uma literatura que preste daí? Nunca. A literatura teria que refletir a experiência real das pessoas, prévia à propaganda ideológica. Isso é evidente, que se um sujeito mulato assume identidade de preto, a vida dele mudou instantaneamente. Ele agora tem um apoio grupal. Ele não resolveu o seu problema, mas é da dupla identidade. Mas ele amputou mentalmente uma delas. Ele não pode ver aquele pedaço. Então, já tá, isso já é histeria. Então, histéricos não escrevem bons contos, nem romances, nem peças de teatro. Por quê? Porque eles já vivem na ficção. Então, as condições, então, para o surgimento de uma literatura que reflita a experiência brasileira são, evidentemente, em primeiro lugar, o aporte cultural. Quer dizer, as pessoas têm que ter lido os mesmos livros e têm que ter a mesma referência para elas poderem se comunicar. E, em segundo lugar, é preciso se curar de qualquer resíduo de histeria. Você vai precisar aceitar a sua realidade. Mas, para aceitar a sua realidade, você precisa querer conhecê-la. Hã? O que significa que você vai ter que recontar muitas vezes a sua história. Até se você chegar a perceber, quem sou eu mesmo nessa, no meio dessa coisa? Só se você fizer isso, você vai poder entender a vida alheia. Então, é preciso ter um interesse profundo pela humanidade real. De modo que isso vai transcender, quer dizer, os estereótipos ideológicos, grupais, etc, etc. Ora, no Brasil, nos últimos anos, em grande parte em função do meu próprio trabalho, surge essa coisa que é a direita brasileira, né? Que alguns chamam erroneamente de neocon. Eles não sabem o que é neocon, mas é um cara que virou conservador ontem, então ele é neo, então ele é neo e con. Então, até o coitado do Bernardo Kister já foi chamado de neocon. É claro que não existe nenhum neocon no Brasil. Isso é impossível existir um neocon no Brasil. Não tem, porque é uma coisa especificamente americana. Neocon é o sujeito que acha que a América tem que conduzir o processo de democratização do mundo. Não é isso? Ninguém vai dizer que é o Brasil que tem que conduzir isso aí. Então, não tem sentido haver um neocon no Brasil. E os neocons são todos discípulos de Maquiavel, todos. Então, você tem que ter esse coeficiente de maquiavelismo, você tem que ter introjetado, quer dizer, a noção do destino mundial da América, ou seja, você tem que participar de toda uma interpretação da história, que pode ser válida ou inválida, conforme o ponto de vista. Mas o fato de usar esse termo neocon no Brasil já mostra que a discussão está feita a partir de um estereótipo que foi criado para descrever uma situação completamente diferente. Então, isso é conversa de louco, evidentemente. Né? Mas, à medida que surge esse movimento direitista, como queira chamá-lo, as pessoas acham que isso aí resolveu o problema. Então, nós estávamos sob o domínio da esquerda, agora nós somos direitistas, somos liberais, conservadores, etc, etc. E, imediatamente, já tem soluções conservadoras ou liberais para os problemas nacionais, que eles nem sabem quais sejam. Então, se deposita a esperança toda numa mudança imediata de legislação ou coisa assim. Eu digo, bom, então isso aí está ainda mais alienado que os esquerdistas. Porque os esquerdistas, pelo menos, eles tinham alguma narrativa do passado, eles tinham alguma interpretação do passado. Você vê que existem muitos livros de história do Brasil escritos do ponto de vista marxista. Então, alguma tradição, isso aí a esquerda tinha nisso aí, e esse pessoal da direita não tem. Eles estão operando completamente no vazio e achando que as questões fundamentais são as questões da escolha ideológica que você faz. Então, isso aí não pronuncia nada de bom, evidentemente. O que isso pronuncia são novas ações superficiais que ou não terão resultado, ou terão resultado oposto, ou vão gerar uma desgraça maior ainda. E você vê, quando surge, nos últimos tempos, surgiu muita polêmica, muita briga no seio desse pessoal direitista, em torno, vamos dizer, de duas figuras, o Bolsonaro e o Dória ou o Alckmin. Né? Eu digo, mas olha que coisa interessantíssima, a humanidade vai se comover profundamente com essa questão, a escolha de Bolsonaro e Dória. Né? Agora, se você perguntar qual é a profundidade desses personagens na vida nacional, todos eles só representam o quê? Modas políticas do momento, nada mais. E quando uma questão superficial desse tipo se torna a questão dominante, bom, então evidentemente está todo mundo louco. E é por isso que quando os caras me chamam de pai da direita brasileira, eu fico louco da vida. Falo, eu não gerei esses caras não, pô. Eu não fiz nada. Eu queria fazer uma coisa completamente diferente, mas acontece que o indivíduo vai ouvir o que eu digo, ler o que eu escrevo, sob o ponto de vista do critério de seleção de importância que está na cabeça dele. Então, o que tem importância para ele? O que diz respeito ao noticiário imediato. Eu vejo que, às vezes, eu escrevo um post no Facebook de coisas de uma importância absolutamente transcendental. E daí tem, assim, 500 likes, 600 likes. Mas se eu escrevo alguma coisa falando mal de algum personagem do momento, estão 3.500 likes, 4.000 likes, 10.000 likes. Então, eu estou me ouvindo seletivamente, é claro, né? Então, quando eu toco nesses personagens, é geralmente apenas para ilustrar alguma coisa que eu disse de importância maior. Estou dando exemplos locais. Então, os camaradas estão ouvindo exemplos sem perguntar exemplo do quê. Então, claro que há uma diferença muito grande entre os meus alunos e o que no Facebook se chama seguidores. Seguidores, você só lê post no Facebook, né? E não lê todos os postos. De repente está lá o sujeito falando da filosofia de Malebranche. Isso aí não interessa. Agora ele falou do Bolsonaro. Ah, isso sim. Então, é ter criado... Eu não nego que eu fui o parteiro da nova direita. Mas eu não sou o pai, nem a mãe, e nem muito menos a nova direita. Eu apenas ajudei a nascer. Eu vi que estava um pessoal lá oprimido, quietinho no seu canto, ninguém podendo falar nada... Estimulei para que falasse. Agora, quando começaram a falar, saiu besteira para todo lado, evidente. Então, o problema do Brasil certamente não é direita e esquerda. O problema é esta superficialidade, essa histeria, que já é uma tendência antiga do Brasil. Eu sempre lembro aquele trecho da memória do Conde Kaiserling, quando ele visitou o Brasil. Ele disse, em todo lugar que eu visitei, quando as pessoas imitavam alguém, é porque elas queriam ser igual àquilo. Você imita o Napoleão Bonaparte porque você quer ser o Napoleão Bonaparte. Mas no Brasil, não. Eles se contentam com a imitação enquanto tal. Eu acho que nunca se disse uma coisa mais grave a respeito de um país. Porque se é assim, então tudo será apenas imitação. Tudo será só macaquice e nada vai produzir resultado algum. Porque você vai girar sempre em torno dos mesmos problemas, simulando... uma ação que, na verdade, você não está praticando. As coisas também não têm... Nesse ponto, nós temos que reconhecer que a única coisa que tem continuidade no Brasil é a política de esquerda. A esquerda, a associação grupal dos esquerdistas é muito forte e eles, de fato, passam para os seguintes a experiência da geração anterior. Se não fosse isso, não poderia existir um negócio como a tal Comissão da Verdade. Porque o público hoje não estava vivo no tempo de 64, não sabe o que foi, Mas aquilo está conservado na memória da esquerda. Só que eles pensam que a memória da esquerda é a memória nacional. E o que o outro lado tem a dizer é sempre muito superficial e baseado também numa adesão prévia. Quer dizer, o sujeito é milico, ele estudou na escola militar, né? Ele talvez tenha sido aluno do Castelo Branco, do aluno do Médici, sei lá o quê. Então ele guarda este orgulho militar, que é o quê? Um orgulho grupal. E ele expressa somente isso. Então você tem a autoimagem de um grupo político pequeno, pequeniníssimo, que é a esquerda nacional, que é o quê? Umas 10 mil pessoas. E do outro lado, a autoimagem grupal dos membros da profissão militar. E isto é o debate nacional. Não aconteceu mais nada, não existe mais ninguém, né? Ninguém fora deles. E por isso mesmo, tudo que você vai dizer pelos próximos 30 anos, você já pode prever, porque é só ver de onde ele saiu e você já sabe o que ele vai dizer. Agora, nós somos um país de 200 milhões de habitantes, um país de tamanho continental, em que o número de dramas humanos é ilimitado, o número de situações humanas é ilimitado, mas nada disso entra na consciência dos intelectuais. Bom, deu para acompanhar até aqui? Entender o que precisa fazer? Então, vou fazer um intervalo, daqui a pouco nós voltamos, mas quem queira fazer pergunta vai ter que vir aqui. Então, repetindo, a pergunta é do Luke de Held e é a seguinte: o que é mais prejudicial ao desenvolvimento da inteligência? Limitações à percepção da realidade ou limitações ao imaginário? Bom, primeiro, essas coisas não são causas da limitação da inteligência, elas são parte do fenômeno. Mas, evidentemente, elas estão interligadas. Mas eu acho que os problemas de percepção são muito poucos, na verdade. Todos nós temos capacidade de percepção. Agora, o que nós percebemos depende do que nós conseguimos imaginar. Se você não está preparada, vamos dizer, para um certo tipo de percepção, ele pode passar despercebido. Ou, mesmo que você o tenha, você o negue. Quer dizer, se a coisa não confere com o seu imaginário, você pode descartar aquilo como sendo uma coisa inexistente. Aliás, isso acontece com uma frequência extraordinária. Esse é o princípio do argumentum ad ignorantiam. A coisa pode estar na cara do sujeito, mas como não confere com os sentimentos dele, com a imaginação, ele desliga e diz que aquilo não existe. Por isso, vamos dizer que a abertura do imaginário é uma coisa absolutamente fundamental. Mas como é que você vai conseguir a abertura do imaginário? Não é sozinho, não é por autoconcentração, é por absorção da tradição artística literária, aí sim você descobre possibilidades que você não sabia que existiam. Veja, quando você pega as discussões públicas no Brasil, elas são dominadas quase que 100% pelo argumentum ad ignorantiam. O sujeito só acredita naquilo que ele já sabe. O que sai fora do imaginário dele, para ele não existe, e ele não quer... Mas o imaginário está fechado, por assim dizer. Então, automaticamente, a percepção fecha também. Ele não vê porque não quer ver. Por mais evidente que seja a coisa, veja esse exemplo dessa semana, pela primeira vez, um sujeito foi lá no Senado dizer: olha, a eleição que tem apuração secreta não é válida. Eu disse isso no primeiro minuto. E daí o que aconteceu em seguida? A discussão foi desviada primeiro para o problema das máquinas. A máquina comete fraude, a máquina foi programada, não sei o quê. Segundo, virou a briga do impeachment. Você é a favor ou contra o impeachment? Esses são 4 anos de confusão mental total. Até que chegou um cara iluminado e no Senado e falou: olha, a eleição não é válida. Por quê? Porque a apuração é um ato administrativo e a validade do ato administrativo depende da publicidade. Que é uma coisa óbvia, intuitiva e imediata. Cegueira voluntária. Cegueira voluntária. Mas ela é voluntária só no começo. Porque ela se torna habitual, daí já vira neurose mesmo. E no Brasil as coisas são... Eu lembro quando foi a primeira eleição do Lula, Né? Todos os especialistas, o Jornal Globo consultou 12 especialistas, uns brasileiros, outros americanos, todos davam, né, derrota do PT. Eu fui o único que disse, não, a vitória do PT é não somente certa, como inevitável. Era uma coisa que estava muito clara ali, se você quisesse ver, mas se você não quer ver... Né? Eu lembro o Bruno Tolentino, por exemplo, ele não acreditava nisso. Falava, que nada, esses caras não vão durar. Quando o dólar chegar a R$5, pronto, eles derrubam o cara. Quer dizer, o Bruno simplesmente não estudou o problema da estrutura do poder, como é que se cria um poder, não sabe. Então, ele age baseado na impressão, que não é uma impressão originária, é uma impressão tirada do falatório geral. Todo mundo está dizendo o quê? E, bom... Você pode acreditar no que todo mundo diz, desde que seja uma coisa antiga. Né? Por exemplo, aquilo que a humanidade diz desde a origem dos tempos, dificilmente ela estará enganada. É aquele negócio, aquela regra. Quod semper, quod ubique, quod omnia credita est. Aquilo que todos sempre, em toda parte, acreditaram. Dificilmente ele está enganado. Mas se é um consenso momentâneo, opa, muito provavelmente ele estará errado. Então, quer dizer, a humanidade merece crédito? Merece naquilo que ela persiste dizendo ao longo dos tempos. E mesmo assim, você só pode acreditar no ponto de convergência, onde todo mundo diz a mesma coisa. Por exemplo, que nós vivemos nesta Terra e não no outro planeta. Ninguém afirmou que esse planeta fosse outro. Nunca. Mas, outra coisa, que existe homem e mulher. Todo mundo sempre sabe. E se alguém nega e as pessoas param de enxergar a diferença, o que é que eu posso fazer? Mas, como dizer, é um consenso momentâneo. Pode durar um tempo. Né? É só você ver, vamos dizer, essa... grandes ilusões coletivas que duram um tempo e depois, quando caem, as pessoas que acreditaram naquilo ficam todas loucas. Né? Quando teve 1956 o discurso do Khrushchev contando os crimes do Stalin, o Carlos Marighella, que não era nenhum molenga, teve uma crise nervosa, teve que ser internado. Meu mundo caiu. Era uma coisa que ele não queria saber antes, ele não queria acreditar. Então, essas desilusões coletivas, você, quando os americanos entraram na Alemanha e investigaram os campos de concentração, chegaram lá, viam aquelas pessoas pesando 20 quilos, o que eles fizeram? Fizeram os habitantes da cidade ir lá visitar. Eles não sabiam que aquilo existia. Né? Você imagina o impacto dessas coisas. Então, assim, o nosso Führer fez isto. Ele fez. Por isso que a gente sempre tem que ter abertura. Né? Você conhecer a realidade sem você conhecer o possível, simplesmente não dá. O senso do possível você começa a desenvolver desde que você nasce. Fantasia. Né? Toda criança tem fantasia. O senso da realidade vem muito depois e baseado na fantasia. Então, conhecer uma realidade que você não consegue nem imaginar, isso é uma coisa absolutamente impossível. Por isso, daí a minha insistência, quer dizer, que a cultura começa com as artes narrativas. Se não tem isso, não tem mais nada. O resto é tudo especulação pseudocientífica. Mais perguntas? Tem uma pergunta aqui. Peraí, aqui. Tem uma pergunta de um aluno, saber sua opinião sobre a eficácia do trívio e do quadrívio na resolução desse problema da educação da inteligência. Olha, isso é muito, muito relativo. O trívio e o quadrívio são um esquema muito simples e que funcionava com pessoas que começavam a aprender a ler aos 14 anos de idade, tá certo? E que iam ler um repertório determinado de de textos. Se isso funcionaria hoje, eu realmente não sei. Para nós é sempre um exemplo histórico que pode ser útil de algum modo. Mas vamos dizer, se eu fosse montar uma escola, eu ia ensinar o trívio ou o quadrívio? Eu não tenho a menor ideia. Agora, um erro comum no Brasil, não só no Brasil, isso é universal, mas no Brasil é pior ainda, é você sobrecarregar os estudantes de muitas disciplinas diferentes e esperar que elas aprendam tudo aquilo de maneira uniforme. Ao mesmo tempo, todos ao mesmo tempo. Isso evidentemente não dá. Então, o que eu penso é que, se é para existir algum programa educacional, tem que ser mínimo. Porque eles inventaram o Common Core. Mas eu digo, bom, eu sou capaz de aprender o Common Core? Eu, com 70 anos de idade, não sou. Quanto mais o menino vai aprender tudo isso? Coisa absolutamente ridícula. No Brasil é a mesma coisa. Também, por exemplo, a aprendizagem científica. Você vai aprender um monte, passar para o neguinho um monte de conhecimento científico. E pior, tem gente que diz o ensino de ciência tem que acompanhar a evolução da pesquisa. Né? Então os caras mal estão acabando de descobrir um negócio, a criança tem que aprender. Só quando ela tiver 20 anos, a ciência já mudou tudo aquilo. E aquilo, tudo vai servir para nada. Então, o que é isso? É sobrecarregar as pessoas. O trívio e o quadrívio tinham a vantagem de que era um conjunto fechado, limitado, tá certo? E que é possível passar aquilo para todas as pessoas. Mas, imediatamente, você já veria uns que têm tendência para o trívio e outros para o quadrívio. Eu não acredito em nenhum programa de ensino. Mas, literalmente nenhum. Eu acredito num professor que tem talento e que sabe perceber o que cada um pode aprender e ensina aquilo. Eu só acredito no John Taylor Gatto. Entendeu? É o único cara que tem razão, que diz uma coisa sensata. Que é assim, as pessoas só aprendem aquilo que elas querem aprender. Mais perguntas? Bastou dizer que tem que ver aquele microfone. Pergunta já sumiu. Olá, eu tenho uma observação. Não é muito... É uma coisa que você já... É meio corriqueira. Mas você falou uma vez sobre... As pessoas só aprendem aquilo que elas querem aprender. Isso derruba um pouco essa moda que existe, que existem até remédios para distúrbio de déficit de atenção. Déficit de atenção? Déficit de atenção é o seguinte, a gente não quer prestar atenção, meu Deus do céu. Eu lembro claramente, assim, eu, nos primeiros 2 anos de ginásio, eu fui muito bem em matemática. Estava tudo bem, estava ensinando álgebra, eu aprendi tudo direitinho. Daí então o professor falou, agora nós vamos aprender geometria. A primeira coisa que ele disse é o seguinte, um ponto não mede nada, mas juntando vários pontos você obtém uma reta. Eu falei, acabou. Eu não quero saber o resto. Né? Eu falei, enquanto eu não entender isso, eu não passo para frente. Eu fui aprender e entender isso com 38 anos. O professor vai ficar sentado esperando? Então, assim, a minha cabeça trancou, falou, não assisto mais aula de matemática. Ah, você vai tirar zero, vai repetir de ano, falou, não tem importância. Mas isso aí eu não vou meter na minha cabeça, porque isso só vai me fazer mal. E, de fato, faz. Porque isso é uma coisa absolutamente incompreensível, absolutamente ilógica, e que você vai ter que aceitar como base de um edifício lógico inteiro. É cruel, é estupidez. É? Então, tem coisa que você... sente que é chato, você não quer mais. E se você forçar isso aí, eu digo, bom, você forçar é um problema, porque a atenção é o próprio centro da inteligência. Se você é viciado em prestar atenção no que você não quer prestar atenção, você vai prestar atenção periférica em tudo pelo resto da sua vida. Você vai repetir o que o professor disse, mas você não pensou um minuto naquilo e não quer pensar. Então, isso é um desaprendizado, evidentemente. O aprendizado profundo requer concentração. Concentração depende da motivação. Não é isso? Se tem um cachorro hidrófobo correndo atrás de você, você precisa de muita motivação para você sair correndo? Não, você sabe o que fazer, não sabe? Então, se você partir, vamos dizer, de situações extremas em que a motivação é imediata e inegável, você vai ver a que distância a educação está disso. Quer dizer, educação, a atenção reflete o seu interesse real. E o espectro da nossa atenção é muito limitado. Não é isso? Todo o segredo da prestidigitação é baseado nisso. A gente só consegue prestar atenção num ponto de cada vez. Então, se ele está fazendo uma coisa aqui, com a outra mão está fazendo outra, você não percebe essa mão aqui. A programação neurolinguística é toda baseada nisso. O senhor está falando uma coisa, mas ele está transmitindo outra pelos gestos. Você não percebe, mas você está recebendo aquela informação. Então, isso aqui é uma coisa, é um consenso, e toda a ciência psicológica diz isso. A limitação do círculo de atenção. E, no entanto, o sistema educacional não incorporou isso até hoje. Peraí, venha falar aqui. Agora eu tenho uma dúvida sobre se essa visão panorâmica não teria que ser, digamos, num primeiro momento apresentado para as crianças, como por exemplo o senhor, assim, essa questão da matemática, o senhor descobriu que não gostava, que não tinha lógica, que poderia fazer mal, porque foi apresentado. Assim, qual que é o modelo ideal para uma criança? Fazer essa apresentação panorâmica das diversas disciplinas, ou deixar que existe assim, uma personalidade que cada um vai conduzir naturalmente para aquele seu gosto, mesmo sem uma apresentação de todas as disciplinas? A pergunta é perfeita. Ou seja, ele não vai escolher uma coisa que ele não conhece, da qual ele nunca ouviu falar. Tá certo? Mas a solução para isso é a coisa mais simples do mundo. Você tem que ter aulas de várias matérias, mas a presença não ser obrigatória. É? O sujeito vai dar uma lambida em cada classe e ver se me interessa, se não me interessa. Muita coisa as crianças sabem pela simples observação dos adultos. Você vê um médico tratando doente, você vê um mecânico consertando um carro, você vê um pedreiro construindo uma casa, você vê tudo isso e você escolhe ali o que lhe interessa. Mas a própria escola pode ser um mostruário. De você ter a disponibilidade de várias matérias, mas só é obrigatório aquela que o sujeito escolheu. Tem muitas maneiras, Espera aí, daqui, venha daqui. O senhor colocou que o florescimento intelectual depende em grande parte do intercâmbio cultural entre os próprios intelectuais, e que esse vínculo não deveria ser puramente, meramente na base da amizade social. Então, ela estaria baseada em quê? É baseado já na troca de informações e no intercâmbio de ideias. Na exploração conjunta de possibilidades comuns. Você imagina, por exemplo, é interessante você estudar a origem desse modernismo nordestino. Então, os caras, bom, eles são romancistas nascidos na Bahia, Pernambuco, Alagoas, etc. E querem mostrar algo da sociedade. Então, como vamos descrever a sociedade? E foi isso que eles perguntaram para o Gilberto Freire. E dali surgem milhões de possibilidades. Né? E o próprio Gilberto Freire não era um romancista, embora ele escreveu um romance, que não é grande coisa. Mas ele soube chamar a atenção dos caras para os vários aspectos da sociedade que poderiam ser, que dariam um material de ficção. E ali você tem algumas situações extremas, que num meio mais urbano você não poderia perceber. Você lê um livro do José Lins do Rego chamado Cangaceiros? Ninguém leu Cangaceiros? É? Você leu? O que é isso? Está tendo uma disputa lá entre os coronéis do sertão e os cangaceiros. Então, tem guerra para tudo quanto é lado, e no meio tem um casalzinho lá de camponês, analfabeto, coitadinho, né? E eles estão apavorados no meio daquilo, não sabem se orientar. Então, daí eles conhecem um cantador de feira, que é um cego. Mas o cego é o sujeito que vai de cidade em cidade, ouve a história das pessoas, dos personagens, e cria as canções baseadas naquilo. Então, ele entende, ele tem o fio da meada na cabeça. Né? E é ele que o salva, indicando para onde eles têm que ir para escapar do tiroteio. Isso aí é quase uma epopeia da origem da linguagem, entendeu? Então. E é bem verossímil. 100% verossímil. Isso pode ter acontecido realmente. Quer dizer, isto expressa uma experiência comum. As pessoas não precisam ter passado exatamente por isso para saberem que isso é possível. E também, vamos dizer, você tem também o problema das várias estruturas narrativas possíveis. Você tem um conjunto de modelos de narrativas, né? E você tem que ter o repertório delas para você saber escolher o que convém àquilo que você quer. Por exemplo, uma coisa que eu noto sempre na literatura brasileira assim, é a falta de personagens heróicos. Não tem. Só tem. Tem três tipos só. Coitadinho, medíocre e malandro. É? Então, isso aí é o quê? É uma restrição do imaginário nacional. É? Bom, também tem maluco, é verdade. Agora, os quatro tipos, na verdade, são todos coitadinhos, se você pensar bem. E isso é imediatamente reconhecível na sociedade. Só que você negar a existência do heroísmo, da bondade, da santidade, aí você está negando a própria realidade, porque houve santos brasileiros, né? E me passaram a biografia do padre lá do Rio Grande do Sul, o padre Royce. Era um homem, se a vida do cara é um milagre atrás do outro. E ele existiu, na realidade, muita gente no Rio Grande conheceu. Mas você não tem como explorar isso aí. Agora, no Brasil é mais fácil você acreditar que existe um falso profeta maluco, tipo Antônio Conselheiro, do que você acreditar que existia um santo de verdade. E daí você já tem o princípio da explicação que rebaixa a coisa, né? Agora, o rebaixamento pode não estar só na sua cabeça, ele pode estar na própria sociedade, como de fato está. Você vira, durante o Lula, desde 1990, ele está metido na construção do Foro de São Paulo, que é um órgão feito para criar uma ditadura comunista em toda a América Latina. Ninguém ligou. A hora que ele roubou um pouco de dinheiro, todo mundo estrelou. Por quê? Esse negócio de comunismo está fora do imaginário nacional, eles não sabem o que é. É mais fácil eles acreditar numa história que se passou na Lua, no planeta Marte, do que acreditar no comunismo. É sem contar a arrogância brasileira, do deixa vir o comunismo que nós avacalha com ele. Mas e quem disse que o comunismo não é em si mesmo uma avacalhação? Também aquela noções estereotipadas, tudo passado pela mídia. A ideia de que um comunista é um sujeito que tem uma convicção ideológica à qual ele sacrifica tudo, então ele é um militante sério, etc. Já nunca houve um comunista assim. Mas as pessoas acreditam que ou é isso ou então não é comunista. Tem gente que acredita que o comunismo já acabou. Sim? Também. Ou queria o comunismo a ser pobre, tipo, abrir mão das suas próprias. As pessoas não estão ouvindo o que eles estão falando. Vai até ali falando pra gente agora. Não, o que eu comentei foi que, usualmente, quando eu posto alguma coisa na internet, eu recebo respostas do tipo, não, a Dilma, o Lula não são comunistas porque eles têm dinheiro hoje. Então, o comunismo estaria ligado à defesa dos pobres ou ser também pobre. É, mas me mostra um líder comunista pobre no mundo. Não tem nenhum, né? Posso fazer uma pergunta? Pode. Talvez pudesse formular de outra forma, mais clara, mas eu vou tentar articular isso da maneira que me ocorreu. Haveria alguma correlação entre os temas a ser explorados na experiência social de uma sociedade e os gêneros literários ou outras possibilidades também de artes narrativas no cinema, as séries, roteiros, enfim, englobando todas as mídias e, enfim, quais as mídias ou gêneros literários favoreceriam a expressão de determinados tipos de experiência. Se for muito amplo, pode deixar. Isso quer dizer, a natureza da experiência social disponível, ela permite ser explorada por alguns, não só por alguns gêneros literários, mas dentro de um único gênero literário, por vários modelos diferentes. Por exemplo, você sabe aquela divisão que o Aristóteles faz dos diferentes narrativas conforme o grau de poder do personagem. Então, no grau mais alto, o personagem é um deus, ele pode fazer o que ele quiser. Né? Logo abaixo tem o que os gregos chamavam de herói, quer dizer, um indivíduo que nasce humano, mas ele, por seus feitos, ele chega a um nível angélico. Terceiro, você tem o personagem que não tem nada de angélico, não tem nada de divino, mas ele tem algum guiamento divino que o torna um herói, um sujeito anormalmente poderoso, mas ainda no nível humano. No quarto nível, você tem a pessoa que tem o poder médio de qualquer pessoa. Tá certo? E, por fim, você tem o personagem que está sempre abaixo da situação. Ele tem menos poder do que a situação exige. Bom, isso aí, então, são o que Aristóteles chama os modos narrativos. De cara, você vai ter que escolher um modo. Então, em geral, no Brasil, eles escolhem o último modo. O personagem é sempre um imbecil, um incapaz. Ele está fora da situação, ele não entende a situação. Não é isso? Se você pegar, por exemplo, na literatura internacional, você pega o processo do Kafka, né? Joseph K. é um coitado, as coisas acontecem para ele, não está entendendo absolutamente nada, e no fim o matam e ele não sabe por quê. Se você pegar o Policarpo Quaresma, é um sujeito que acha que ele é um reformador da pátria, então, mas na verdade ele não está entendendo nada do que acontece, e ele também termina, ele é uma vítima inerme da situação. Este gênero predomina no Brasil. Ele é um maluco coitado. Ele é um coitadinho, é. Então o número de personagens coitadinhos é muito grande. Então você entende que esse é um traço da sociedade, eles acreditam no coitadinho. Ou seja, eles não enxergam possibilidades superiores. E por isso mesmo não as realizam. Estaria sempre centrado, então, no sujeito, né? Que vai ser o centro. O personagem, né? Uhum. Onde... Qual o grau de poder desse potencial biográfico? Então, isso quer dizer que você, se os personagens estão todos abaixo, estão num nível médio, você não tem uma tensão de tipo cognitivo. Como você tem, por exemplo, no caso do próprio Crime e Castigo. O Raskolnikov, ele está obviamente acima do nível médio. Ele entende a realidade muito melhor do que a velhinha que ele vai matar. Ele só não entende tanto quanto ele imaginava. Mas que ele é um tipo diferenciado, ele é um cara do terceiro nível, é um homem notável, evidentemente, né? Não tem uma assistência divina especial, mas alguma grandeza ele tem. Ele é modelado no Napoleão Bonaparte. Né? Então, um personagem desse tipo ele já fica ausente da literatura brasileira, porque ele não parece crível a uma multidão que está acostumada a ser coitadinho e achar que todo mundo é coitadinho. Né? O título do Emil Fará, O País dos Coitadinhos, esse título, só o título já é uma maravilha. Então você pode partir do caso assim, o que aconteceria neste meio com um homem realmente superior? Então você pega ali o M.J. Gonzaga de Sá, do Lima Barreto. É um sábio, é um homem inteligentíssimo, cultíssimo, boa pessoa, tem várias qualidades anormais, supranormais. O que ele faz? Ele foge da sociedade humana. Ele tem medo de ser destruído pelo bando de medíocres. Então, ele vive no isolamento. A gente imagina assim, que você lê o Isaías Caminha, depois lê o Gonzaga de Sá, você vê o Gonzaga de Sá é o Isaías Caminha velho, porque ele tentou se impor ao meio, foi derrotado e ficou com medo e foi para casa. É aí que a gente entende por que, que o Gilberto Amado disse: o Brasil tem uma coleção enorme de pedaços de grandes homens. A vida do grande homem não se realiza. Ou termina em tragédia. Ou num aborto, tipo Zé Bonifácio. Zé Bonifácio era evidentemente um homem superior, que foi rejeitado, derrotado pelo meio. Professor, é só um comentário. O livro, aquele livro A Ladeira da Memória, seria um personagem diferente desses? Um exemplo de um sem dúvida. Assim? Ladeira da Memória e outros livros do Zé Geraldo. Zé Geraldo era o único escritor brasileiro que acreditava em pessoas superiores. E tem vários personagens que são notáveis, ou pela inteligência, ou pela bondade, ou no caso do personagem Jorge e Renata, Jorge e Renata são pessoas moralmente muito superiores, quase santos, né? E, no entanto, você lê e você acredita naquilo. O Zé Geraldo tem muitos, muitos personagens assim. Às vezes ele falha na verossimilhança. Ele tem um espírito muito poético e a imaginação sai voando. Tem um livro dele que chama Túnica e os Dados, em que é um menininho que foge de casa para ir para a capital. Ele deixa para a mãe um recado assim: mamãe, fui para a capital, eu sinto em mim o borbulhar do gênio. É o Jaiminho. Então o Jaiminho vai para a cidade e ali na cidade ele conhece um bêbado preto e um marinheiro inglês. E sai os três pela cidade, as aventuras deles todas. Não dá para acreditar na história, mas é muito engraçado. Não que seja materialmente impossível você haver um encontro desse. Tudo é possível, mas escapa do padrão de verossimilhança da sociedade. Não é isso? Professor, é só uma dúvida. Quando o senhor fala que o John Taylor Gatto, ele fala que você só aprende aquilo que você quer aprender, isso tem alguma correlação com aquela experiência do Alexander Sutherland Neill em Summer Hill? Não, ali em Summer Hill se ensinava tudo, na verdade. Mas o que vigorava é que as crianças tomavam todas as decisões. Isso. O que é uma bobagem, evidentemente. Porque, vamos dizer, todas elas modelavam a sua conduta. Por quê? Pelo do Alexander Neill. Quer dizer, o professor era o modelo. Então, eles aprendiam com ele a ser prestativo, bondoso, etc, etc. Tira o sujeito, acabou tudo. Essa eu não conheço. Escola da Ponte? O que é isso? Um português, esqueci o nome dele agora. Está morando em Brasília, está fazendo uma escola modelo, baseada no modelo escola. Espera aí, acho que o pessoal não está ouvindo. Quem esqueci, é José Pacheco? Depois eu faço. Pacheco, quem escreveu sobre ele é o Rubem Alves, né? Escreveu sobre a escola da Ponte. Foi ele que levou ao processo de legalização. Bom, aí tem uma coisa, tem o aprendizado da conduta e tem o aprendizado intelectual. É tudo baseado na relação. No Summer Hill, a ênfase estava, evidentemente, na conduta. Porque o homem achava que se as pessoas tiverem liberdade de escolher, elas vão escolher o bem. O que, na verdade, não sabemos se é assim ou não. Não é isso? Mas ele não pode esquecer aquilo que disse o Bossuet. Quando Deus criou o homem, a primeira coisa que ele colocou nas entranhas do homem foi a bondade. Então, em parte, existe isso. Existe a bondade instintiva. O amor ao próximo existe, ele é um fato. Ele não é uma norma, ele é um fato. Não é isso? E a coisa mais óbvia é que a sociedade humana existe por causa do amor ao próximo. Não é isso? Agora, você não pode dizer que ele existe em todas as pessoas e que exista por igual. Mas ele é um dos fundamentos da realidade. O que também não quer dizer que a pessoa, tendo a bondade natural, ela em toda situação vai fazer a escolha melhor. Porque é o tal negócio, sem o modelo, você não sabe para onde ir. Se não te oferece modelo nenhum, você escolhe um. Não é isso? Você pode idealizar alguma coisa, você pode ter um modelo imaginário. Eu, quando era moleque, eu fazia uma série de desenhos em que aparecia... Era um homem muito forte, tinha uma barba muito preta, né? Meio com cara de mal, mas ele estava sempre ajudando alguém, salvando uma pessoa, etc. Era a minha imagem de Jesus, evidentemente, mas eu não sabia. Então era um modelo imaginário. Mas alguma inspiração externa eu obtive para aquilo. Eu não lembro do que, mas o personagem não foi uma criação inteiramente minha, mesmo porque ele tinha virtudes que eu não tinha. Peraí, fala aqui. Tem a ideia da mediação, né? Da ideia do conhecimento, que o conhecimento ele acontece a partir da mediação de uma relação humana. Claro, claro. Quer dizer, você não, essa ideia básica do socioconstrutivismo, que você tem o sujeito perante o mundo. Então, a construção do conhecimento é um processo quase espontâneo. Fala, isso é inteiramente absurdo, né? Se fosse assim, então, por exemplo, os alunos do Piaget aprenderiam tudo sem o Piaget. Quer dizer, a própria prática dele desmente o que ele está dizendo. Agora, o aprendizado intelectual sugere ou supõe já alguma curiosidade dirigida nas perguntas que apareceram para você durante a sua experiência pré-escolar. Não é isso? Então, por exemplo, eu gostava muito de desenho, né? Então, como desenhar determinadas coisas? Às vezes desenhava e percebia que não estava bom, não sei o que, que é. Né? Aí um professor de desenho poderia me ajudar. Não que eu precisasse de um professor fisicamente presente, mas comprar algum livro que me mostrasse aquilo. Ah, é assim que se faz. Tá? Esses quadros que eu pus aí é de um pintor americano que eu aprendi muitos livros dele. Né? Então, quando fiz o escritório, eu fui fazer uma homenagem ao cara, né? Então, o interesse te aponta também para a pessoa que vai poder te ajudar? Claro, claro. Claro, claro. Você está procurando aquilo. Eles foram aprender a ler. Aprendi a ler sozinho. 5 anos de idade eu lia. Mas eu li o quê? A revista em quadrinho. E eu poderia completar isso sozinho e falar, não, tem coisa que não dá para você adivinhar. E vamos dizer, algumas dessas coisas que você descobre na infância, elas te marcam para sempre. Mas é porque você quis desesperadamente, eles têm uma curiosidade mórbida daquele negócio. Agora que eu vi aqui nos Estados Unidos, falava, vamos caçar urso e tal. Fala, pô, eu estou pensando nisso desde criança. É porque eu li coisas disso. Eu sabia muito mais coisas de caça do que eu jamais vou poder praticar. É mesmo que eu vá para a África, caçar leão, não vai acontecer tudo aquilo, mas eu queria saber como era isso. Do mesmo modo, meu irmão, ele desde pequeno ele construía radinhos de pilha. Comprava as peças, montava, e daqui a pouco o rádio funcionava. Eu nunca tive a menor curiosidade de saber como é que isso funciona. Eu vi meu irmão fazer, achava admirável, mas era outro mundo. Eu acho que, vamos dizer, essa seleção de interesse, eu acho que é uma coisa muito natural, é tipológico, por assim dizer. Então, é claro que você tem que colocar à disposição do sujeito todos os tipos de conhecimento, né? Uma certa variedade, para dentro disso ele poder escolher o que ele quer mais, o que ele quer menos, o que ele não quer de jeito nenhum. Ela não precisa ser explicada, ela precisa ser respeitada e fomentada de algum modo. Claro, claro. Quer dizer, é assim você responder as perguntas que o sujeito está fazendo. Mas o John Taylor Gatto ele acredita que qualquer interesse pode ser desenvolvido até abarcar um mundo inteiro de conhecimento. O sujeito diz, bom, só está interessado nas garotas. Falo, bom, então vamos estudar isso. A ideia das coleções também, coleção de canetas, eu lembro que você me falava. Sim, sim. Né? Eu sempre tive essa coisa de juntar documentos de um desenvolvimento histórico. Sempre tive isso. Né? Você sabia o que aconteceu e você tinha alguma amostra daquilo para te lembrar. Né? Então, quando eu fui fazer a coleção de canetas, eu tentei fazer com que ela correspondesse ao desenvolvimento da técnica de fabricar. Né? Do mesmo modo como essa biblioteca aqui, ela é feita assim. Você tem o desenvolvimento inteiro de certas disciplinas. E isso eu tento botar na cabeça dos alunos. É o status questiones. Quer dizer, onde começou essa discussão, por onde passou. Porque senão você vai imaginar que o ser humano pensando sozinho, ele pode descobrir tudo. O que é uma arrogância psicótica, evidentemente. Mas quantas vezes você não tem uma ideia maravilhosa? Eu, quando eu tinha 14 anos, eu descobri a lei dos três estados. Só que muito mais tarde descobri que o Comte já tinha descoberto e estava errado. Então, vamos dizer, o interesse pode ser fomentado, às vezes, por experiências que não são da ordem do aprendizado. Eu até contei aqui, falei, quando criança eu vi muito sofrimento. Eu morava num bairro que só tinha coitadinho, eram todos coitadinhos fracassados, sem exceção. Não tinha uma pessoa que soubesse o que estava fazendo. É claro que isso despertou enorme perplexidade. Por que as pessoas são assim? Quer dizer, a impotência humana perante a situação. Veja, você medir a situação com a disponibilidade de condutas que o sujeito tenha, até hoje é uma coisa predominante. Eu fiz disso um método. Né? Baseado no seguinte, ó, o que o sujeito não sabe fazer, ele não vai fazer. E o que ele não pode fazer, ele também não vai fazer. Parece coisa simples, mas se você perguntar assim, como é que você previu contra todo mundo a vitória inevitável do Lula na primeira eleição dele? Foi assim. De o que a situação exige, o que cada pessoa pode fazer, o que ela sabe fazer, o que ela não sabe. Bom, só vai dar isso aqui. Se você pegar aquela apostila minha, Problemas de Método nas Ciências Sociais, tudo aquilo tem uma raiz numa experiência remota. Tudo aquilo. Claro que a experiência depois é desenvolvida pelo estudo, pela leitura, etc, etc. E você não precisa dizer para a pessoa estudar o que ela quer estudar. Mas o que você não quer, definitivamente você não quer. Você pode mudar depois, claro, você pode desenvolver interesse, assim como eu também desenvolvi interesse por geometria depois dos 38 anos de idade. É normal que aconteça. Porque você pensa, bom, se eu inverter a definição de ponto, talvez essa coisa faça sentido. O problema é a definição de ponto. Não, parou ali, na lição número 1. Aos 38 anos de idade, eu descobri que a noção de ponto não é intuitiva de maneira alguma, ela é uma construção abstrativa feita em cima de algo que é realmente intuitivo, que é a existência do espaço e de direções no espaço. A noção de direções no espaço eu já tinha pego também por outra experiência infantil. E como eu tinha aquele problema pulmonar, diziam que você ter tartarugas pode fazer bem para a sua respiração. Não sei o que a tartaruga tem a ver com a história, mas eu tinha uma coleção de 8 tartarugas. Né? E eu botava elas para nadar num tanque e via que umas iam numa direção, outra ia na outra. E daí eu tinha uma diferença entre os dois olhos. Né? Um é míope e o outro é hipermétrope. Né? Então eu via tudo diferente. Mas se eu fechava um olho e via, a direção continuava a mesma. A aparência mudava, mas o esquema geométrico continuava. Foi esta experiência que eu fui juntar mais tarde para chegar à conclusão de que, peraí, a noção intuitiva não é o ponto e sim o espaço. E do espaço a noção de direções também é intuitiva, porque você não conseguiria levantar da cama se você não tivesse noção de direções do espaço. Não conseguiria andar para frente. Também o fato de ficar deitado muito tempo, né? Sem levantar da cama, às vezes passava meses, deitado o tempo todo. Então o meu mundo era vertical. Assim. Porque eu levantava aí, vai ter que girar o quadro todo para aprender a ficar de pé aqui. Então, vamos dizer, essas experiências, elas despertam o interesse em você. Agora, a escola, chega o sujeito, vai na escola e daí querem ensinar para ele um negócio totalmente diferente do que ele quer e precisa saber. Isso é uma maldade e uma burrice. Mas, olha, o problema das estruturas narrativas, isto é algo que eu gostaria que todo aluno meu estudasse. Porque isso aí não existe só na literatura, isso existe na história, existe no jornalismo, existe em qualquer narrativa que você faça de qualquer coisa. Por exemplo, você vai contar uma história como se ela fosse o resumo de uma vida ou como se ela fosse um episódio de uma vida. Então isso aí já mostra a diferença entre narrativa dramática e épica, porque dramática é uma coisa que concentra o sentido inteiro de uma vida e o épico não épico admite uma continuação. E você conta as aventuras do sujeito e diz, bom, depois ele passou por outras aventuras, etc, etc, mas eu não vou contar aqui. Isso já está na Bíblia, no Evangelho. Ah, além do que nós contamos aqui, Jesus fez um monte de coisa, mas não dá para contar. E continua fazendo até hoje. Então, o que é? Você está no gênero épico, evidentemente. Também, assim, você vai contar a história, o que você vai fazer? Você vai, na primeira cena, você vai botar o centro dramático da história ou você vai construindo aos poucos para desenvolver lá para dentro? Você tem que tomar tudo isso são decisões que você toma na hora de escrever. E se você não conhece o repertório inteiro das possibilidades, bom, você pode ser conduzido por um automatismo aprendido. Você viu um sujeito fazer assim, você faz igual. E pode ser totalmente inadequado ao que você quer e fica artificial o negócio. Inadequado ao fenômeno... Ao que você quer contar. Por exemplo, se você vê no Machado de Assis, ele domina maravilhosamente essas duas maneiras. Às vezes, na primeira linha, você já vê qual é o problema. E às vezes, não. Você tem que esperar mais um pouco o desenvolvimento das coisas. Existem muitos livros bons sobre isso. Quais, por exemplo? Edwin Muir, A Estrutura do Romance, The Structure of the Novel. O próprio livro do George Lucas, A Teoria do Romance. Também, como você vai se referir direto ao personagem? Você vai falar sobre ele, ou você vai deixar que ele haja e fale na frente do leitor? Então você pega, por exemplo, você lê Os Noivos, do Alessandro Manzoni. Ele começa a descrever a paisagem, tem o lago, não sei o quê, blá, blá, blá. Daí no meio daquilo tem um sujeito que anda, andando, um personagem andando, que é um padre que está lá lendo o seu breviário. E daí, abruptamente, o padre é cercado por bandidos que exigem alguma coisa dele. Então, o que ele fez? Ele misturou os dois modos de apresentação. Né? É o indireto e o direto. Num livro de história, você tem exatamente o mesmo problema que você tem que resolver. Quer dizer, você vai discorrer sobre o personagem ou você vai mostrá-lo. No jornalismo, você observa certas coisas. Nos anos 50, havia uma padronização da redação jornalística que foi, inclusive, adotada no Brasil, no Jornal do Brasil, pelo Alberto Diniz. Então, a notícia é feita assim. Você escreve um parágrafo inicial de 5 linhas na qual você tem o resumo mais central possível do que aconteceu. Depois você escreve mais 3 linhas que tem algum detalhe que interessa para complementar aquilo. E daí você começa a contar pela ordem, que pode ser ou ordem cronológica ou ordem de importância. Todo mundo escrevia assim. Isso se perdeu no jornal americano. Ou qualquer coisa que você lê no jornal americano, para você saber o que está acontecendo, você tem que chegar na linha 30 ou 40. É horrível, horrível. É horrível. Então fica uma pseudo-literatura em vez de ficar jornalismo. Então, todo o aprendizado das estruturas narrativas vai esclarecer muita coisa para você em todas as áreas da vida. É isso. Agora, pode acontecer de você querer contar uma história para o qual nenhum dos modelos existentes serve. Você vai ter que combinar ou inventar. Mas eu não vejo o pessoal literário brasileiro está muito interessado nisso. Por quê? Porque se introduziu nas universidades o desconstrucionismo, onde você lê um texto para ver o quê? Um texto. O texto só é um texto que se refere ao próprio texto e ele tem uma estrutura interna que não tem nada a ver com a realidade. Mas se não tem a ver com a realidade, acabou a tensão. Então, quer dizer, fica tudo uma chatice verbosa. Acrescentar, quer dizer, você tem um pouco de desconstrucionismo e daí você põe um pouco lá de gaysismo, de feminismo. Para ver se enfeita um pouco. Então, nós temos que sair disso. Seria interessante fazer uma bibliografia sobre esse tema. Tem um, das estruturas narrativas. Sim. Tem um livro do Robert Alter, que é um crítico literário, que resolveu começar a traduzir a Bíblia porque ele achava as traduções todas péssimas, que perdiam a estrutura poética das línguas originais. Né? Então, ele achava que a leitura da Bíblia, por mais que fosse traduzida por scholars que entendiam muito de Bíblia, eles entendiam muito pouco de literatura e as novas traduções não propiciavam assim, um certo frimento estético que a Bíblia propiciava. É uma verdade isso aí. E ele tem um livro que chama A Estrutura da Narrativa das Narrativas Bíblicas. E tem outros livros sobre o mesmo assunto, né? Poesia na Bíblia, literatura na Bíblia. Você conhece um livro chamado Seven Basic Plots, do Christopher Booker? Não li esse livro. Interessante. Eu li inteiro como uma catálogo. Mas eu li. Ele é basicamente. Eu li o. Toda a literatura universal em sete modelos básicos. Eu li o Etienne Surriou, 20 mil situações dramáticas. E eu tenho aí uma coleção, que é uma obra coletiva, feita dos resumos dos enredos das principais obras literárias de todos os tempos. É apenas um resumo, não tem validade literária, mas para você observar a variação de modelos, serve. Eu nem lembro, acho que 1000 plots, uma coisa assim. Tinha alguém perguntando o quê? É, a referência do livro, você já falou dele em outras aulas. É. Tem o pessoal perguntando justamente qual é a referência. Aqui eu não lembro exatamente. Era só um pouquinho. O quê? Esse microfone capta 360. E diz que o símbolo é um círculo nos botões. Esse botão aqui ele capta. Ah, esse aqui. De onde é que a pessoa não precisa levantar e vir aqui? Não. Mas tem que falar bem alto. Porque a gente está descansando, falar mais alto. Então, bom, diga. Fale alto, fale alto. O Aristóteles na poética. Ele, pelo menos nas traduções, aparecem dois termos que geraram uma série de dúvidas. Um é a mímese e o outro é a catarse. Se o senhor pudesse explicar o que ele quis dizer com cada um desses termos. Bom, o pessoal pensa que a mímese é a imitação da natureza. Né? Mas é porque eles não leram o resto do Aristóteles. Então, uma coisa que ele diria é a imitação da natureza é impossível. Você só imita aqueles esquemas que você conservou na memória. Mas, portanto, é eles que são imitados e não diretamente a natureza. Então, a mímesis é a transposição de uma linguagem de percepções para uma linguagem de palavras. E não é assim uma cópia da natureza. E a catarse é o efeito do que ele chama de terror e piedade, que é infundido na plateia pela tragédia. A tragédia é definida como aquilo que acontece a uma pessoa boa que age de maneira justa e se dá mal. Então, há uma referência ao aspecto demoníaco. Quer dizer, a força demoníaca pode vencer os melhores. A tragédia acontece na vida real. Se tiver a vida do Zé Bonifácio, exatamente. Ele estava fazendo o certo da melhor maneira possível e deu tudo errado. Quer dizer que o destino pode depender de fatores que são externos ao ser humano e que são em si mesmo incompreensíveis. E na hora que as pessoas viam isso acontecer, elas ficavam com pena do personagem, mas ao mesmo tempo tinham o terror, porque você vê a força do desconhecido um pouco na base da própria religião grega, né, cujos deuses eram como que forças cósmicas, podiam agir de maneiras arbitrárias, incompreensíveis, injustas. Né, todos os deuses gregos têm esse aspecto de arbitrariedade e às vezes eles mesmos se dão mal. Então, sempre se perguntou se era possível a existência de um gênero trágico no mundo cristão. Existem semi-tragédias. Né? Isso pode acontecer de um sujeito ótimo, está fazendo tudo certo e dá errado, mas, em geral, se introduz ali, em consonância com a doutrina cristã, o problema do erro humano. Se você perguntar, por exemplo, a Maria Stuart Schiller, né? É uma bela peça, sem dúvida, mas é uma tragédia. Não, porque tudo é causado por um erro humano de um personagem. Então, entra o elemento que está faltante, né? Coisa que é o problema da culpa, a culpa individual. Então, você não pode dizer que Maria Stuart foi traída por uma força cósmica. Não, foi traída por uma pessoa. O Shakespeare consegue misturar isso ou não? Até certo ponto, sim. Quando você, no caso do Rei Lear, não é isso? Ele está fazendo o melhor que ele pode, mas quando você vê a escolha que ele faz, você vai ver que ele errou. Ele errou por quê? Ele tinha três filhas, ele confiou nas duas que não prestavam e desprezou aquela que era boa. Então foi um erro humano. Mas você vê que é um erro, ele não tem culpa desse erro, por assim dizer, foi um erro cognitivo. Não é isso? Mas também você não pode dizer que seja uma tragédia total, porque o Lear, no fim, ele alcança uma espécie de sabedoria. Então, no fim das contas, teve quase um happy end. Então, vamos dizer, uma tragédia no sentido grego puro, de fato, não existe no Ocidente. Você tem gêneros mesclados, né? Quer dizer, a ideia da providência divina e do juízo final elimina, ó. Elimina a possibilidade da tragédia. Quer dizer, mesmo que o cosmos inteiro se voltasse contra você, bom, ainda tem algo que está acima do cosmos que pode decidir e com certeza vai decidir com justiça. Então, aquilo que você não consegue neste mundo, você pode conseguir após a morte. Ao passo, o que era o após a morte para os gregos? Era ruim para todo mundo. Você ia para um lugar chamado Hades, onde você tinha uma existência fantasmal, você era apenas uma sombra. E essa sombra, às vezes, podia ser evocada por um rito qualquer e voltar a aparecer. Quer dizer, a morte para os gregos é um negócio muito pior do que é para nós, certamente. Bom, eu acho que por hoje é só, né? Esse livro se chama Plot Outlines of 100 Famous Novels? É, esse é esse. Repete o nome que o autor é. Lê aí. Ih, tem um que é um autor, outro que é outro, mas o título é Plot Outlines of 100 Famous Plot Novels. Plot Outlines, exatamente, não é? Uma tal de plot. São 100 romances. É. Então first é isso. 100, the first 100, the second 100. Então deve ter. Até mil. Não, eles foram colecionando, eles foram aumentando aos poucos. Então tem, são vários. 100 novels. Oi? 100 novels. Plot outlines of 100 famous novels. Mas não é para ler o resumo para não ter que ler os livros. Isso aí é só se você quiser comparar várias estruturas. Mas existem livros, vamos dizer, romances clássicos, você tem que ler. Eles não vão formar o fundo de uma discussão. Você tem ideias que você não. Ó, o sujeito chega, ele não leu Shakespeare, não leu Dostoiévski, não leu Tolstói, ele não leu Stendhal, não leu Alessandro Manzoni. Fala, o que eu vou discutir com você, pô? Quer dizer, o meu mundo imaginário já está tão longe do seu que não dá para explicar certas coisas. E são experiências que nem todo mundo pode viver pessoalmente, mas que você tem que absorver da literatura de ficção. Por exemplo, eu jamais matei uma velhinha, nem pretendo matar, exceto a Dilma. Mas, então, vamos dizer, essa experiência do sujeito que matou uma velhinha por ambição, você só pode aprender pela literatura de ficção. Fora disso, você vai imaginar de maneira puramente esquemática, sem vida. Então é isso. Até amanhã. Muito obrigado.